Alô? Alô? Dá pra me ouvir? Não, eu só ouço, não dou nada, pô. Tá louco? É porque eu não uso o Skype já tem alguns anos, já eu Sério, é? não sei. Porra. Que tu usa? É, pra gravar, você fala? Não. Pra conversar no dia a dia na rua com as pessoas. Lógico que pra gravar, cacete. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, dando uns tirinhos, Eduardo Filhote. Saudações, machineiros. Estamos aí porque... Headshot. Fire in the hole! Caraca, eu bem que o Flávio falou. Falo nada. Ai, ai, ai. Também, só farejo. É. Também aqui conosco, Neilson Lopes. Acredita que eu fui começar a gostar de FPS na sétima geração, cara? Eu não curti FPS. Olha aí, ô Flávio. Fominha de gravação. Tua tabela? Ah, não, cara, mas não. Mas eu joguei. Ao contrário do Edu, eu jogo as coisas, né, cara? Ah, cara. Bom. Tá. E ao contrário do Edu e do Flávio, né? Que eu jogo de verdade. Não fico. Eu jogo. Ai, ai, ai. Também. Junto aqui também o nosso eterno estagiário, Flávio Azevedo. Fala, galera. O que vocês chamam aí de FPS, aqui no Rio é como se fosse o The Sims. Caraca. Puta que pariu. Então o cara tem a visão do peito, então. No meio do peito. Não, é tiro pra tudo quanto é lado. Bomba. Eita. Caraca. E hoje, pessoal... Puta! Para com essa porra aí, meu irmão! E hoje, pessoal, aqui conosco um convidado muito especial vindo lá do Fliperama de Boteco, Alisson Guedin! É, e como a gente diz lá no Fliperama de Boteco, a gente vai falar sobre o jogo da mãozinha. Jogo da mãozinha, putz. Jogo da mãozinha? É, não faz muito sentido pra mim, mas tudo bem. Então, isso é coisa do Marcos Melo, né? Ele pegou e falou que quando ele era criança, eles falavam que esse tipo de jogo era jogo da mãozinha. Olha aí, olha só. Mas, ô Guedin, só pra comentar isso aí que tu falou, existia alguns jogos, eu até nem tenho certeza se hoje em dia existe, que realmente quando tu não tinha arma, ficava a mãozinha, né? A mãozinha do cara ficava aparecendo. É. Verdade. Um dos jogos da minha lista aqui, a arma é uma mãozinha. Eita, olha, já começou. Eu até acho que eu sei qual é. Já começou. Tô sentindo aqui também, Flávio. Mas o Timbulu, a pergunta maior é: existe Mickey de Chavine em primeira pessoa? Rapaz, é só isso que ele sabe jogar, Hearts, no Kingdom Hearts 3 tem o mundo do Toy Story. Tem um minigame lá que você entra num videogame, aí você joga um jogo de FPS, você entra nos robôs assim, tem aí, que ficar matando os outros robôs. Olha aí, né? Que merda. Tá vendo? Tem FPS no Kingdom Hearts também. Que bosta, hein? Isso só mostra que os jogos de hoje em dia são piores ainda. É, pra ser 3. pra ser 3 por 1 real tem que ser completo mesmo. Meu Deus do céu. É, ai, ai, ai. Bom, pessoal, como vocês já podem ter notado aí, hoje nós vamos falar daqueles joguinhos. Joguinhos que não aparece nada na nossa frente, é só a telinha e uma arminha, ou, que nem diz aí o Alisson, é só a mãozinha. Do que nós vamos falar hoje, ô Vodito? Alô? Oi? Fala, vô. Vamos falar de jogo de tirinho, primeira pessoa. Ô, Vodito tá sabendo. Jogava muito isso aí, Vodito? Jogava no Atari? Jogava na vida real, pô. Fui pra guerra. Né? Na primeira ou segunda guerra? As duas, pô. Vai lá, vô. Vai lá, vô. Senta lá que tá, pro chumbo que tá na tua bunda não fazer muito peso. Senta lá. Senta no ponte aguda. Ai, minha coluna. Então tá, o Vodito já disse aí, hoje nós vamos falar daqueles joguinhos de primeira pessoa, né, os FPS. Edu, o que quer dizer FPS, Edu? FPS é abreviação aí pra First Person Shooter. Saúde! Literalmente seria atirador de primeira pessoa, né? A gente traduz como tiro em primeira pessoa. Olha aí, legal. Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, você que fica lá camperado acompanhando as postagens lá facebookianas, campera a gente também lá no Facebook. É só você acompanhar lá de longe o facebook.com/machinecast. Não se esquece que você pode se juntar ao nosso time lá no Alvanista. É só você acompanhar o nosso perfil lá, que é o @machinecast. Não esquece de dar uns headshots no nosso Twitter, que é o @machine_cast. E se o negócio é a onda moderna e dos Battle Royales, onde só pode haver um, então tenta resistir e permanecer vivo com a gente lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o linkzinho que tá aí na descrição. É, a maioria dos Battle Royale é terceira pessoa, mas tá valendo. Tem modo em primeira pessoa em alguns deles. É, eu só joguei um e era em primeira pessoa, aquele Apex Legends lá. Ah, isso mesmo, vale. Isso, em primeira pessoa. Vale uma pinga e um torresmo. É, uma pinga e um torresmo. Vai indicar o cast pra quem, ô Flávio? Eu vou indicar, cara, pra aquele pessoal que votou, no pessoal que faz a arminha com a mão, tá ok? Pessoal que gosta de fazer arminha com a mão, tá ok? Então o pessoal, indica pro cara, pô, pra pessoa que gosta de fazer, tá ok? Arminha, papapá, tá tiro. O pessoal que gosta de arma. Beleza. Entendeu? Ah, boa indicação. Metade do país não vai gostar da tua indicação e a outra metade vai querer matar a outra metade. É, mas aí quem não gosta, indica pra quem gosta de fazer a arminha da mão, tá ok? Entendi. E quem gosta, indica pra quem não gosta pra passar a gostar. Olha aí. Isso aí. Ah, tá bom. Então tá, dados os nossos recadinhos, vamos então nos preparar para falar dos joguinhos de FPS, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos então começar aí o nosso castzinho para falar dos joguinhos de FPS. Porém, antes vamos tirar uns minutinhos aqui para falar do FPS hoje. E eu já vou puxar o assunto aqui dizendo o seguinte: FPS, desde da geração passada, virou uma febre, algo assim quase ao esgotamento, tanto quanto foram os jogos de lutas em arcades nos anos 90, até o final dos anos 90, quando eles praticamente sumiram e quebraram, né? O bug dos jogos de luta. E saturou, né? E saturou, exatamente. E os jogos de FPS hoje em dia, apesar deles ainda não terem saturado ao ponto de sumir do mercado, é uma coisa absurda o que tem, cara. É praticamente jogos de futebol. Todo ano tem o mesmo jogo, um pouquinho melhorado, uma mudancinha ali, uma coisinha lá. E mais recentemente, até de repente nem tão recentemente assim, uma grande novidade aí, que foi inclusive o Edu referenciou, são os Battle Royales. E eu tô nessa daí, cara. Eu tenho jogado todos os Battle Royales. Tem um só até hoje que eu não joguei, de todos que foram lançados. Pode ser que tenha de celular, mobile, coisa e tal, enfim, de computador, algum outro assim que eu não conheço, mas de consoles, os que saíram pra Xbox e alguns de PC e alguns de celular eu joguei, a maioria deles, e eu vou dizer pra vocês, é um gênero que me conquistou, porque eu já imaginava alguma coisa desse tipo na época que eu jogava FPS no PC no meio dos anos 2000, lá no início pro meio dos anos 2000. Atualmente eu venho jogando e o que eu mais jogo é o PUBG. Edu, o que tem jogado, Edu? Cara, eu joguei um pouquinho um jogo aí que a gente ganhou da PSN, que é não vou falar o nome não, porque é esses jogos que saem todo ano. Mas eu ganhei um aí, joguei um pouquinho. Eu não entendi, é desses jogos que saem todo ano, então quer dizer que já tinha lá na década de 90 e corre o risco de queimar a pauta de alguém, é isso? Isso. Ah, interessante. Aí eu não vou falar, eu ganhei uma versão de um desses jogos aí, então eu joguei ele um pouquinho. Mas de jogo recente mesmo, agora eu joguei aquele Destiny 2, quando ele ficou free to play. Não gostei muito, achei muito colorido, muito... porque assim, a visão em primeira pessoa, isso é dar os tiros, explosão, os negócios, é muito efeito passando muito rápido na tela, a câmera girando muito rápido, dá um, sei lá, dá, um, é, dá uma Destiny, sensação ruim. O Destiny 2 tem esse problema, que a Starhead reclama disso, ela não consegue jogar muito tempo, que dá dor de cabeça, realmente. Isso, é. Eu joguei um pouquinho e não gostei por conta disso. E testei esse Apex Legends aí, que é Battle Royale também. Mas também não... O dia que eu testei, não encontrei ninguém na sala. Não gostei, não. Flávio, e aí, Flávio? Além do real, que tu... O Flávio é camper de FPS na vida real. Ele fica só escondido. Não é? Não, eu... Que eu tenho jogado... Eu tentei jogar o que sai todo ano aí de Polícia e Ladrão, que é até dublado pelo Roger. Caraca. Uma merda. É que eu tenho PS3, eu não passei pro PS4. Sim. Entendeu? Aí o único que eu jogo assim atualmente é o que sai todo ano, 4. Que é o único que eu jogo, que eu consigo jogar direitinho, tenho um esquadrão, fico líder na sala direto, entendeu? Esse eu me garanto. Tentei jogar esse Battle Royale, o PUBG não roda no meu PC da Xuxa. Nem light? Jogar... Nem light? Não, ficou lento, ficou meio lagado. E eu tentei jogar aquele outro, qual é o nome? Ah, Fortnite. Tá aqui, Fortnite. Não, porra, aí não. Aquilo ali é uma bosta sem tamanho, desculpa quem gosta, gente. Aquilo ali é o Minecraft. Desculpa aí, Alisson. Aquilo ali é o Minecraft de tiro, cara. Não, construindo. Não insulto o Minecraft, Minecraft é melhor mesmo. Eu prefiro jogar Minecraft do que Fortnite. Ah, Nelson? É, como vocês estão pra não queimar a pauta aí, eu só vou falar. É o jogo que sai, o último jogo que eu joguei de FPS mais novo, assim, cara. Foi... Caraca, Flávio, vai acabar o Machine Cast, cara. O que sai tá... Você vai queimar a pauta, porra. É. O que sai todo ano e um subtítulo, Advanced Warfare. É. Eu achei o jogo, assim, mediano, porque eu tinha jogado os anteriores. E pra mim aquele negócio de andar na parede, dar dois pulos, é muita viagem, mano. Negócio muito futurista também não me compra não, cara. Não dá não, cara. Eu falei, caraca, isso aqui é tá parecendo o da Crytek lá, o cara que tem armadura. Parece um monte de jogo. Parece tudo menos o jogo que você vai estar jogando, entendeu? Não tem problema falar do Call of Duty, viu? Porque o primeiro de 2003 tá bem fora do que a gente tá buscando. Ah, é? E o campo de batalha? O campo de batalha eu acho que é anterior, porque tem uma versão... Tem até do Play 1. Tem? O Play 1? Tem. Então, Play 1 é o outro. Tá, gente. Chega. Já tô sentindo o cheiro daqui. Então é isso aí, Nilson. Então? É isso aí, cara. Já que pode falar o nome, eu posso falar qual que é o que eu joguei, então? Sim. Foi aquele Call of Duty 3 Black Ops. O 3 é um lixo. É o que a gente ganhou na PSN, que aí eu joguei um pouquinho pra ver como é que era, que todo mundo fala tanto da franquia, não tinha jogado ainda. Pegou pior. Mas não chamou atenção, não. Os dois anteriores é melhor. Muito melhor. Nossa, o 2 eu joguei assim, que é uma loucura. O 2 é muito bom. Eu joguei um desses aí no Play 3. A sala tava tão hackeada que em vez de sair tiro, saía um caça de dentro da arma. Caraca! Eu pegava 12, dava um tiro de 12 e saía um caça. Caraca, Que isso! É. Tava nem com hack o negócio. Caraca. Alisson, fala aí, Alisson, o que, que é que tu tem jogado aí de FPS atualmente, cara? Fala aí. Antes de falar o que eu tô jogando atualmente, só quero fazer uma correção do que você disse, que o FPS ele não tá sendo consolidado agora. Ele já teve a morte dele, né? Porque a gente vai falar de uns jogos antigos aí, lá dos anos 90, mas ele teve um sucesso no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, que foi a era das lan houses e coisas do tipo, né? Aí ele morreu porque veio outras coisas no meio e agora ele começou a ser revivido de novo, né? Já com... Agora não, né? Até um tempo já, né? Foi o que eu falei, cara. Eu não disse que agora ele Ele disse que ele tá saturando de novo. Falei, ele tá saturando. É, isso, exatamente. Tá saturando novamente, né? Porque tão, agora estão enfiando... Estão pegando o FPS e enfiando tudo, né? Que dá pra enfiar. É, de 2008, 2005 pra cá, tudo é FPS, cara. Tanto que uma grande influência aí que a gente viu no mercado, uma das grandes provas disso que FPS, tem que botar FPS em tudo, modo de dizer, né, até, que é o Resident Evil 5, não é um FPS, mas ele mudou radicalmente pra acompanhar o mercado que o pessoal só queria joguinho de tirinho, cara. Boa, né? É. E atualmente, cara, uns 3 meses atrás eu joguei o Apex Legends, aí eu jogava, joguei umas 2 semanas, na verdade, de direto com uma galera no Discord, daí ficava mais legal do que jogar com os randômicos nada a ver lá. É. E joguei PUBG também, eu jogo um pouco desse PUBG Lite, essa versão que saiu aí, que é de graça pra pobre, né, daí eu jogo ela, porque eu sou pobre. Aí... O computador ainda roda, pior, eu que sou pobre, o computador não roda ainda. É, mas eu tive que trabalhar quase 4 anos pra com acerto comprar um computador bom. O cara trabalhou 4 anos pra comprar um computador que rode PUBG Lite, vê se pode, negócio desse. Caraca. O que é... Computador das Casas Bahia, cara, só pode. É o não, computador do milhão. Computador do milhão. Ah, juntando dinheiro, né? Porque eu até falo, cara, eu gastei 4 mil reais no meu computador, cara. Mas, tipo assim, foi 4 anos pra juntar 4 mil reais só pra investir no computador. E ainda comprou uma daqui, tipo... É, não, é bom pra caramba, só que daqui 2 anos já vai estar. Esse que é o mal do PC, né, cara? É o mal do PC, né? Porra, fazer o quê? É. Já que... Mais um jogo. Já que... Mais um jogo. Já que... Mais um jogo. Já que... Mais um jogo. Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! O jogo que eu tô jogando atualmente, que é um FPS, é da franquia Fallout, que é o Fallout 76. É, ele ficou uma semana de graça depois da E3 e eu convenci um amigo meu a comprar pra mim. Ele comprou o jogo pra mim. Eu com não, poder da persuasão. Mas de graça até jogo ruim mesmo, vai, com isso. Até jogo ruim. Não foi esse que falou, pô, que tão ruim que era, todo bugado? Eu joguei essa semana aí também, ele de graça. Baixei aqui nos Xbox, jogamos aí de dupla. Jogamos um quê? Uma hora, 2 horas e tchau. É esse jogo aí que teve um lance lá que os jogadores quebraram o servidor com a bomba atômica? Não tô sabendo. Não sei se quebraram, mas tipo, no jogo você consegue ativar a bomba atômica. Eu tava jogando acho que antes de ontem, um cara jogou 4 bombas atômicas, velho, no mapa. É que eu vi um vídeo lá, logo que tinha saído o jogo, 3 jogadores lá fizeram o negócio, soltaram 3 bombas ao mesmo tempo, tipo, quebrou o servidor, assim, desligou todo mundo, bugou o negócio todo. Ah, o jogo já é um bug ambulante, né? É, na verdade, a própria engine, né, da Bethesda, ela é bem bugada, né? Você pode ver os Skyrim, os Elder Scrolls, né? Os Elder Scrolls são bugados, os Fallout sempre tem bastante bug e tal, eles sempre vão arrumando, só que dessa vez demorou quase 1 ano pra eles conseguirem deixar uma coisinha boa, né? Que ele saiu, acho que ano passado, em novembro, e agora ele tá ficando legal ainda. Ele saiu na E3 do ano passado, o lançamento dele, não foi? É, na E3 do ano passado ele foi anunciado, ele saiu em outubro ou novembro, não lembro agora. Okay. Eu lembro que eu fiz o boleto, foi 200 conto, cara. Eu fiz o boleto, aí eu fiquei, cara, será que eu compro? Será que eu compro? Deus, 200 reais, velho. Ia fazer muita falta. Mas quem é fã da franquia, comprou, jogou, mesmo com os bugs, gosta. Porque é assim, xingou. Cara, não adianta. É fã. É, eu sou muito fã, mas eu consegui me segurar, cara. Eu só fui comprar realmente agora, assim, mas tipo, eu ia acabar comprando, né? Eu ia comprar semana que vem, mas eu consegui fazer um amigo meu comprar pra mim. Melhor ainda. O Fallout não é um FPS puro, cara. Até porque ele é um jogo de mundo aberto e tu pode trocar pra terceira pessoa. Mas, ok. É, o PUBG também. Não, o PUBG é um jogo de terceira pessoa ou primeira pessoa. Ele tem os dois modos, mas ele é um FPS, independente do... Do modo que tu quiser, por causa que ele não é um RPG. Não é que nem o Fallout, é um RPG. Mundo aberto. É, ele é um jogo que tem bastantes elementos de RPG. Até uma das minhas escolhas, ele é um outro FPS de RPG. Mas esse é totalmente FPS. Você não troca pra... FPS pra mesmo, Flávio? Só o aquele do campo de batalha, o Call of Duty? Porque nem o PUBG é um FPS puro, porque ele é Battle Royale, né? O gênero principal dele é Battle Royale, então... Por isso que eu não falei muito também do... Num que eu tava jogando, que é o Borderlands, que é FPS, mas ele tem muito negócio de RPG. Mas ele é FPS. Ele é FPS, mas é o negócio de RPG dele também é grande. Sobe de nível, árvore de habilidade, parará, não, parará. Não, mas o gênero dele, o gênero principal dele é FPS. É. Ah, então eu poderia ter falado do Borderlands que eu tava jogando, mas... Não, falou, acabou de falar. Bora lá então, vamos pro jogo, vamos pro jogo. É, o que importa aqui é que a gente fale do gênero principal. Porque, principalmente, na época, na antiga não tinha isso, né? Hoje em dia, todos os jogos são híbridos, né? Tu entende tudo nessas porra. Tu pega um FPS, mas o FPS tem elementos de RPG, tem mundo aberto, tem corrida, tem tudo. Tipo o GTA aí. GTA é um grande exemplo também. Um jogo do mundo aberto, mas ele é mundo aberto. Ele tem primeira pessoa, terceira pessoa, tem corrida, tem diabo, tem golfe, tem tênis, tem... pescaria, enfim. É, diga-se de passagem que o GTA, quando você joga no modo FPS dele, fica bem mais legal. Olha aí. Nunca consegui jogar. É, eu não jogo nem em terceiro, por exemplo, jogar em... O GTA pode... Câmera aérea, que é um cocô, mano. Caraca, outro. Polêmica! Certo, então agora vamos começar a falar dos nossos joguinhos de FPS bons de verdade, né? Aqueles nostálgicos, delícias, né? E nada melhor de começar um castzinho de lista aí do que aquele sorteio honesto. Honestíssimo. Vai, roda o peão! É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. O sorteado foi Team Blue. Nossa senhora. Eu queria dar um tiro nesse peão aí. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, cara. Pra começar aqui o meu joguinho de FPS, que eu gostei muito na época que saiu, ele é odiado até hoje pelos fãs da franquia aí que eu vou falar. Mas foi um jogo que eu gostei, me diverti demais na época, gostei muito, que é Resident Evil Gun Survivor. Nossa, cara. 3 por 1 real com força, né, Wilson? Nossa senhora, mano. E outra coisa, moral, não tem aquele jogo que você caga e mija em cima? É esse aí, mano. Pô, mas ele não é FPS, não, cara. Ele é Railgun. Claro que é. Claro que é, pô. Claro que é, Edu. Ele é Railgun, né, não? Não. Mas tu pode jogar com controle também, é. É, Edu. Corre com o boneco. Edu, eu descobri essa semana... que dá pra usar arma nessa porra desse jogo, eu não sabia. Mas o objetivo principal dele era pra usar com a arma. Aquela do Super Nintendo, aquela scope? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Isso, vamos usar a Super Nintendo no PlayStation, isso, boa. Boa, Edu, é isso aí mesmo. Aí, Alisson, respondeu a tua pergunta se o cara usa o entorpecente antes de gravar ou não? Ah, agora sim. Agora foi... A do PlayStation. Porra, não sabia, velho. Eu também não sabia. Mas pra mim ele era tipo Railgun, saca? Tipo House of the Dead. É, tipo House of the Dead. Só que House of the Dead, o boneco se mexe sozinho, sabe? Isso, isso. Esse não, esse tu controla. Tipo Resident Evil em primeira pessoa. É, até porque o... É, o House of... É, até porque o... É, o House of... É, até porque eu... É, o Razor... Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Não, o House of the Dead é outro tipo de jogo, não tem nada a ver com FPS, né, cara? É um rail shooter, né, cara? Ah, isso, rail shooter, né? Railgun, não, rail shooter. Quando eu vi nas revistas o Resident Evil, eu achava que era um rail shooter, eu achava. Parecia, pelo menos. É, eu ia falar a mesma coisa, que o House of the Dead era o rail shooter. Olha aí. Mas... É, então, esse jogo que você falou, eu não conhecia, cara. Achei até interessante aqui, porque ele tem essa meio que essa pegada. Peraí, né? O que tu falou? Repete pra mim, por favor, que eu não entendi muito bem. Não, não, deixa de ser besta. Deixa de ser besta que o jogo é ruim. Não vem de onda, excluir, não. Excluir, banir, bloquear, nunca mais convidar, cancelar a assinatura do jogo do fliperama de boteco. Porra, que rancor. Porra. Eu não lembro, eu acho que o que eu falei é que eu não conheci o jogo e que o jogo é interessante, porque ele é diferente... Né, porque ele parece, ele tem essa pegada de rail shooter, mas ele não é um rail shooter, né? Não é. Até vim pesquisar aqui sobre ele e tal, uh-huh. Pra saber o gênero, até tipo, o gênero postado aqui onde eu pesquisei, até nunca tinha visto isso no, na vida, light gun shooter, que porra é? É, porque usava arminha, exatamente, mas como não tinha arminha e a gente movia o boneco, o que não faz nenhum sentido... Se tu vai mover o boneco, como é que tu vai fazer pra tirar com a porra da arma? É, a questão... Eu vou te falar uma coisa, Marcos, que você não falou ainda. A questão desse jogo, que a versão americana dela, eles cortaram esse acesso da arma no jogo. Uhum. Eles deixaram pra controlar só no controle. Sim. E a versão japonesa é mais completa. Dá pra usar tanto o controle quanto a arminha, entendeu? E como é que faz pra usar arma na versão japonesa? É, a arminha tem tipo um direcional na arminha. Ah, eu não reparei isso. Parecia que o cara tava jogando com uma mão no controle e a outra na arma. Que não faz nenhum sentido essa porra, cara. Não faz nenhum sentido. Porque se não for real shooter, não tem como usar a arma na porra do jogo. Difícil demais. Pra mim... Não, mas pra mim esse jogo não faz sentido pra não, ter não. lançado Cala esse jogo, cara. Não. Não, esse jogo é horrível. Ele é um caça-níquel, cara. Tipo... Ele é um caça-níquel. Eles pegaram, não, todos cara... pegaram todas as coisas lá do Resident Evil 2 e colocaram no jogo. Não, é um cocô, aí. Cara. O jogo é muito ruim. Sabe quando é um jogo que até nas revistas os caras davam nota baixíssima. Eu olhava e falava, cara... Aí fui ver esse jogo na locadora, cara. Aí quando chegou, pensei que era um Resident Evil. Quando eu vi... Véi, e graficamente, ele ainda é pior do que Resident 1, velho. Ele é todo quadrado, velho. Ele é todo quadrado. Pensa num jogo quadrado. Mas é que ele fazia uma coisa que os normais, a Resident Evil da franquia, não fazia, que era andar pelo cenário 3D. Então, ele, logicamente, é PlayStation, né, cara? Então, tudo Nossa. Que é 3D é feio. Mas eu gostava do jogo. A história eu não entendia bem, porque afinal era ou era Biohazard, ou era Resident Evil, ou era inglês, ou era japonês, que pra mim tanto faz. Eu só sabia yes e no, no japonês e no inglês. Edu, a primeira Oi. Vez que alguém... A primeira vez, ele sempre escolhe os Pica das Galáxias. Mas agora é a primeira vez que ele escolheu os três por um real, mas com força ainda. Não foi pouco, não. Ele fez força mesmo. Fez força. Mesmo. Eu gostava muito. Edu, e esse jogo... Já jogou, Edu? Já joguei. Ah, Flávio, já jogou? Joguei, mas não lembro muito, não. Mas já joguei. Joguei bem pouco, cara. Dropei muito. E vocês lembram que tem três... linhas diferentes de história, não? Tem três finais diferentes o jogo, tipo, cada... Não lembra. Aí eu não sei tanto porque eu joguei em japonês, eu não sei o que que tava rolando. Não, mas visualmente dava pra ver, porque assim, tinham três personagens, daí tu ia de uma maneira e tu encontrava um personagem, de outra maneira encontrava outro personagem, ia de outra maneira encontrava outro personagem. O caminho era o mesmo, só mudava a escolha que tu fazia, tu mudava quem aparecia no final do jogo. Enfim, os monstros eram os zumbis, eram os eram os hunter, eram os jacaré. O jacaré tá cheio, porque é filha da putice. Aquele jacaré do Resident Evil 2, tem dois, tu enfrenta dois ao mesmo tempo. E tu mata eles de um lugar lá, tu mata eles de pistola, caralho. E os Mr. X que aparecem 3, 4 junto? Exatamente, diz que a história, eles tentaram criar uma historiazinha do jogo, que a ilha é onde eles faziam as armas biológicas, no caso dos Mr. X, tinha vários Mr. X lá, tinha várias cápsulas. Lembra que no Resident Evil 2 foi um helicóptero com 6, largou 6 pela cidade? Uhum. Veio tudo dessa ilha. Inclusive, o carinha, que eu não lembro o nome dele lá, que é o principal, ele tem um acidente de helicóptero que ele descobriu, ele é um infiltrado, não sei se é um repórter infiltrado, o que ele é. Essa história não é canônica, não, você sabe. Eu sei que não é, é um espinhoca. Aí ele é um infiltrado, coisa e tal, e aí ele cai de helicóptero, perde a memória, não lembra quem ele é, enfim, mas ele é amigo do Leon. Ele até, inclusive, conversa com o Leon durante a aventura ali, coisa e tal. Ou manda uma mensagem, uma coisa que eu não lembro agora. E eu achei bem legal, cara. O joguinho eu achei legal e divertido. Me diverti muito jogando. É cansativo, Nossa. Porque tu tem que ficar punheteando o botão toda hora, né? por causa que é aquela negócio de atira e carrega, atira e carrega. A história eu não entendia bem na época, eu fui saber mesmo depois lendo, ou vendo vídeos sobre o jogo e tal. O joguinho é bem divertido, eu gostei. Eu tava vendo aqui, ele foi lançado em 2000, né, cara? Depois apagar das luzes fazer... do PS1, né? Vai fazer 20 anos já o jogo, mano. Ah, louco. Caraca. Saiu tarde, hein? É um caça-nico, foi o que eu falei, caça-nico. Porque eu já tinha saído Resident Evil 3, cara. Resident Evil 3 era... Já tinha saído Resident Code Verônica, cara. Entendeu? Será? Já, pô. 2000, Code Verônica já tinha, pô. Ah, e depois no Dreamcast, não sei se tem no Play 2, mas no Dreamcast saiu um Survivor 2, né, Nils? Que é o Code Verônica. Que é o mesmo tipo de jogo, assim, só que é o Code Verônica. Não, fui no fliperama, não saiu esse, o Gun Survival 2 não saiu no... Saiu Dreamcast, sim, eu joguei no Dreamcast, pô, como que não saiu? Eu, hein? No Play 2 até, eu acho, no Dreamcast. Acho que é PlayStation 2, eu acho que você tá falando, não, no Dreamcast não tem. Bom, não. Então foi no Play 2, mas eu joguei sim. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui. Até o Edu... Play 2 e arcade. Até o Edu achava que... Não falei, é PlayStation 2 e arcade, Edu. Ah, então não tá. Não tem pra Dreamcast, não. Ah, eu me confundi, foi no Play 2. E esse consegue ser pior do que o primeiro, hein? Caraca, doido. Nossa, horrível, mano. Mas tem um modo no Code Verônica, não? Tinha um modo de jogar em primeira pessoa? Não, tem um modo de jogar em primeira pessoa que é o Stream Battle. Ah, entendeu? Isso mesmo. Uhum. Tu pode escolher, né? Terceira. Pode até alternar durante, não pode? Durante o jogo. É, mesmo. Só que não é muito boa a primeira não, pessoa de lá, não. Não é, não. É horrível. Tá louco. É horrível. É horrível. Igual esse jogo, né? O do 2, hein? Não, igual os dois, né? Não, um é bom. Um eu gostei demais, é nostálgico, eu lembro da capinha do jogo, assim. Eu me lembro que o carinha é muito parecido com a capinha, assim, me lembrava um pouco Silent Hill a capinha, mas é... Assim, caraca, só gostou, viajando, né? Assim. Eu gostava, cara, eu gostava desse joguinho, achava honesto. É uma pena que é spin-off, porque seria legal ver de onde é que vinha as armas biológicas. Ainda bem que é spin-off, meu Deus do céu, muito zoado isso aí. Caraca, isso tá matando meu joguinho, porra, sacanagem. Então tá, fica o meu joguinho aí, legal, Resident Evil Gun Survivor, é muito bom o joguinho, joguem, que vale a pena. Principalmente pra quem é fã de Resident Evil. Quem não é, assim, tipo o Alisson, assim, não... nem pega que não vai gostar. Se tiver pistola, joga com a pistolinha. Maré. Com força. Vamos pro próximo aqui, olha aí, saiu Eduardo. Vai lá, Edu. Cara, eu vou falar de um jogo aqui que eu acho que foi o jogo que eu mais demorei na minha vida toda pra poder zerar. Entre a primeira vez que eu joguei, Edu, e a vez que eu zerei. Antes de falar do teu jogo, responde aí pra mim. Por que tu tá nesse cast se tu não gosta de FPS? Por quê? Ah, então, eu vou explicar a situação. Até então, eu gostava dos jogos de FPS quando era uma coisa simples, saca? Quando eram uns jogos simplórios. Sim, só tipo usava um botão, né? Só um botão pra tirar e é isso aí. Agora tem exemplos. Não era igual, por exemplo, você vai jogar o não, sem Borderlands igual... Sem não, exemplo. Então, igual o Flavinho comentou, você vai jogar um Borderlands da vida, por exemplo, que você pula, voa, atira, troca arma, equipa duas, equipa 10, combeia, não sei o que, faz tudo. Ou o próprio, jogo, época, ou o próprio jogos... jogo que tu falou aí, do Destiny, esse é um RPG, cara. Também. Exatamente, sabe? Que você solta magia, voa, faz altas coisas. Pega arma. Solta especial, troca. Não, solta especial ainda. É. Nessa época antiga, os jogos eram mais simples, saca, velho? Você tinha poucas opções de mobilidade, de controle, de movimentação, era mais limitado até pelos recursos das plataformas mesmo. E nisso eu gostava mais de jogar, saca, velho? Era mais simples. Quando começou esses jogos que os consoles ficaram propícios mesmo pro 3D, pra esses jogos frenéticos, e começou a virar, tipo, e-esporte, né? A galera começar a ficar profissional e tudo, perdeu a graça de jogar. Ah, mas isso é mais recente, Edu. Bom, minto. Play 2, isso é desde a época, isso é desde a época daquele famosão antigo lá, é. Tá certo. Isso. Da época dos PCzinho e tal. É, vai. Saca? Mas aí esse jogo que eu vou falar, eu comecei jogando ele no PlayStation, que é o Alien Resurrection. Alien Resurrection? Nossa, esse eu tenho que ver. Não lembro de nome. Cara, o jogo é muito bom, só que eu comecei jogando ele no PlayStation. E na época o controle não tinha analógico ainda. Edu, você acertou agora. Esse é um baita jogo, mano. Jogaço, velho. Esse é um daqueles jogos que ele é um FPS, mas ele não é um FPS de ação desenfreada. Ele é aquele FPS que, ele é aquele FPS que te faz cagar na manivela, mano. Ele é um Silent Hill dos FPS, velho. O Alien aparece, não sei da onde que aquela peste parece, te dá um susto da desgrama, velho. Entendeu? É, ué. E tipo assim, não é um jogo que você mata 200 aliens por fase. Às vezes a fase tem 2 aliens. Mas você nunca sabe aonde ele tá e onde que ele pode aparecer. E o jogo é todo claustrofóbico, né? Porque é dentro da nave. Escuro pra caramba. Muito escuro. Eu quero ver a capa desse jogo, cara. Porque eu praticamente joguei todos os jogos de PlayStation. Ele saiu no finalzinho ele saiu em 2000, o Marcos. Ah, nessa época não, tinha... ele saiu em 97. Não, 2000. Não, 2000. Você tá confundindo com o filme, não viaja não. É 10 de outubro de 2000. Ah, é verdade, o filme aqui é de 97, o jogo é de 2000. É verdade. Você tá viajando, tá vendo? Nossa, velho, quase. Nossa, ainda bem que ele tá dentro da validade ainda. Quase que eu perco meu joguinho. Porra, mas é de Play 1, cara. Como é que tu vai perder a validade 1, jogo de Play 1? Porra! Né, por isso que eu fui seguro, velho. Joguei esse jogo, Edu. Só eu não tenho tanta lembrança dele assim, porque eu acho que, como é FPS, e nossa, FPS nos consoles sempre foi uma desgrama, né? Uhum. Apesar de ter muito jogo bom e coisa e tal, que nem disse o Edu aí, na época o Edu jogou ainda sem o analógico, olha só, imagina. Sem porra! Analógico. Por isso, eu só fui conseguir terminar ele depois jogando quando eu peguei o controle analógico, muito tempo depois, mais de ano depois, aí que eu fui conseguir zerar o jogo mesmo, cara. Porque pra você controlar, era... pra cima, pra baixo, pra um lado e pro outro, você movimentava o personagem, igual se você usasse a setinha do PC. Pra você controlar a mira, pra você mirar pra cima, pra baixo, coisa e tal, você tinha que segurar o triângulo, aí as coisinhas viravam o controle da mira. Então não tinha como você andar e mirar ao mesmo tempo, tá ligado? Mas Edu, isso é quando você tinha um controle que não era DualShock. Isso, é sem o analógico. Foi o que ele falou, pô. Tinha o analógico, aí você jogava. É, você usava... E é um dos poucos jogos de PS1 que usa os dois analógicos, entendeu? Você usa os dois analógicos. Cara, esse jogo, pra mim, é um dos jogos magníficos. A história é fraca, mas o jogo é muito bom, velho, entendeu? É, a história segue o enredo do filme ali, mais ou menos, né, cara? É fraco. Ali, assim, tal... O filme mesmo já é meio fraquinho, né? O enredo dele. Não... O filme é bom, mas não é tão bom igual os primeiros. Mas o jogo é muito top. Confesso que, confesso que o do NES eu achava mais foda, Edu, tinha mais medo de jogar. Uma coisa, quando eu joguei esse jogo, eu já jogava muito Dreamcast 2000. E eu tinha um Play 1 e jogava Dreamcast na locadora. Só que quando eu vi esse jogo pra Play 1, eu falei, caraca, olha esse jogo, cara. Cara, os gráficos dele, eu acho que os caras pegaram o PlayStation 1 e espremeram ali ao limite, cara, que ele é um dos gráficos mais bonitos da plataforma, velho. Bicho, é muito bonito, cara. E os efeitos de luz e sombra no jogo, velho, é muito fudido de bom, saca, velho? A violência gráfica, Edu, lembra da violência também, gráfica, né, cara? Você dava um tiro de 12 e arregaçava os bichos tudo, velho. Pelo ano, né? É aquele tipo de jogo que sai já no apagar das luzes, que diz o Flávio aí, né? E aí é quando os caras já estão acostumados a trabalhar na plataforma. Então os joguinhos saem tudo refinado. É. Espreme até o último negócio do processador, né? Chegou a jogar isso aí, Alex? Uau, é. Cara, esse jogo é uma surpresa pra mim, porque nunca vi isso. Caraca, é exatamente. Excluir. Esse eu também não joguei, não. Falando que eu mas... não devia estar no cast. Excluir só. Pra mim. Mas tem um porém também. É que eu não sou fã da franquia Alien. Então eu nunca assisti os filmes. Nunca joguei nenhum jogo. Então não tenho conhecimento. Apagar áudio já gravado. Deixa eu estopar a gravação aqui pra gente começar outra. Que aí já. Não, eu acho que eu passei longe. Eu não devo ter visto esse jogo na baciada, cara. Ah, mas porque tu não tem importância. Caraca. E tem outro porém também, né? Eu nunca tive um console assim. Tipo, o único console que eu tive quando eu era criança e tal, porque meu pai não gostava dessas coisas, foi um Dynavision só. E era bem nos anos 90 ali. Master System também eu tive, mas depois nunca tive console. Eu fui começar a comprar console mesmo agora que eu tô velho e comecei a comprar as coisas antigas e coisa nova também. Sempre foi PC Gamer, então. Difícil. É, na verdade, mais ou menos PC Gamer, né? Eu, tipo, jogava mais na casa dos outros, porque eu também não tinha computador. Cara, meu pai, agora entendi por que tu vai pro Fliperama de Boneco falar de mudança, de coisa e tal, porque é a única coisa que tem pra falar, eu acho, né? O cara participa de um guest de videogame, cara, nem videogame tem. Não, é porque o pessoal fala do fliperama e ele fala do boteco. Pode ser. E a época de locador, assim, cara, a gente tava falando no início, eu sou do interior aqui do Mato Grosso do Sul. Então, na época que tava a galera ali jogando Play 2, Play 1, aí entre o Brasil, eu tava jogando Super Nintendo lá na locadora. Tá, porra. Pra você ver. Caraca. Aí sim. E aí, Edu? Continua, então. Então, cara, aí igual a gente comentou, né, o jogo segue o enredozinho do filme. É bem simples, não tem muita surpresa. Tem uma outra missãozinha, assim, pega um item que tá aqui, conversa com uma pessoa ali e tal. Não. Nossa, velho, eu acho que esse foi um dos jogos mais difíceis. Mas o tanto que ele é difícil é pelo jogo, a dificuldade do jogo mesmo, ou é pela jogabilidade? A dificuldade dele tá que ele é um... as munições são um pouco escassas. Não escassa muito, mas tipo assim, se você esbanjar, você fica sem munição, cara, entendeu? É, ele é meio survival, saca? Ele é meio survival mesmo, só que você fica sem munição mesmo, velho. Mas a jogabilidade... Isso aqui tá errado. Se tu tiver um analógico, a jogabilidade é boa, como é que é? É boa. A jogabilidade melhora muito, cara. O jogo se torna um pouco mais fácil, mas ele ainda assim é um jogo bem desafiador, saca? Porque qualquer erro é bem fatal. É, porque o Alien, ele te dá hit kill, saca, velho? Os aliens todos te dão hit kill. Capaz. Então, se... Aham. Tipo, se você tá perto daqueles... das mãozinhas ali, os facehugger. Se você aproximou ali do bicho e não matou ele a tempo, ele te pulou, matou, velho. Gordou na sua cara, matou. Caraca. Se você deixa o alien ali aproximar muito, se você explodir ele, o ácido dele te mata. Se você der tiro de 12 e os negócios, o sangue dele espirra no você e te arranca dano. Edu. E se você deixar ele voar na sua cabeça, ele te arranca a cabeça fora. Os kits médicos também são muito escassos pra voltar sangue, é kit médico. É. Entendeu? É um jogo muito de... Ele não é fácil não, cara. Porque ele fica aquele negócio, velho. Você pode explorar tudo. Só que você corre o risco de encontrar alien ou de encontrar umas larvinhas. Se você encontrar eles, você vai gastar munição e pode tomar dano. E o que você tá explorando, você pode acabar não encontrando nem munição nem cura. Então, às vezes, nem vale a pena você explorar. Só que aí você chega num lugar que você precisa de uma chave. Então você, porra, vou ter que ir lá explorar de qualquer forma. Saca, velho? E é muito sombrio o jogo. Ele tem um efeito de luz e sombra, assim, que eu não tinha visto em nenhum jogo do Play 1 até então. Mesmo o Resident, assim, e tal, porque era... aqueles pré-renderizados, né? Edu, eu acho que nenhum jogo de PlayStation 1 conseguiu fazer o que esse jogo fazer, que esse jogo fez, no caso, né, cara? Ele é muito bem feito esse jogo, cara. Aliás, ele não parece jogo de Play 1, né, cara? Ele parece jogo da próxima geração, né? Muito já. É, parece jogo do início do Play 2, né? Play 2. Exatamente, é. É. Pega os jogos do final do Play 2, o cara, nossa, nada a ver isso aqui. Não, mas Play 2 não começou assim. Olha a diferença dos jogos do início da geração do Play 2 e o final. Blue, mas esse jogo é tão fia da puta. Pensa no jogo fia da puta, é esse jogo. Cara, você tá no escuridão e não tem como você botar a lanterna com arma. Ou você bota a lanterna na mão e vê os cantos escuros. É, ou pra ver os cantos escuros pra pegar umas muniçãozinhas. Rapaz, Opa, eu tomou um... Pensa um cara que tomou um susto, chegou com o controle, chegou e caiu no chão, mano. Rapaz, eu bem no escurinho assim, eu entrei e falei, vê que você tem uma munição aqui pra mim. Pá, com a 12 na mão. Rapaz, na hora que eu peguei a lanterna e apontei pro escuro, o capeta do alho olhou pra mim, velho, tomei um susto, maluco. Mas então ele é falho esse jogo, porque tem um erro muito grave. Bom, é que eu não lembro do jogo. Por causa. Eu não lembro do jogo pra ter certeza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que o clássico do Alien, tanto do filme quanto dos joguinhos, é tu ter aquele radarzinho que o Alien se aproxima e começa a pipi, pipi. Mas ele tem. Sim, eu sei que ele tem. Mas como você é que... só. Ah, pois é isso. Você... Só pega mais pra frente, é. É, você pega ele mais pra frente. É, pois é. Mas só que quando você tá com ele na mão, não tem como você botar uma arma. E nesse jogo, você anda cagando. Sabe o que é você andar cagando? O Flávio faz isso. Você não consegue. O Flávio praticamente faz isso, né, Flávio? Cara, você com a 12 na mão, você se sente desarmado, cara. Porque o Alien é muito filha da puta nesse jogo, cara. Ele só não é mais filha da puta que do que no Alien Isolation, lá que a gente falou, mas ele é tão filha da puta quanto, velho. Entendeu? É, chega uma parte do jogo também que você. Eu não lembro o que acontece, mas tem um pessoal humano que começa a te perseguir também, saca? Então chegam uns lugares assim que você tem que trocar tiro com a galera, será com os outros soldados. Ou são androides? Pois é, eu não. Não lembro, cara. Tipo assim, parecem humanos, né? Uhum. E eles estão te perseguindo e coisa e tal. E o jogo você pode jogar tanto com a Ripley, quanto com aquela Android, que é o personagem da Winona Ryder no filme. Saúde. Eu esqueci o nome da Android, mas tem uma parte também que você pode jogar com ela. O Edu, esse jogo pra mim, a sensação dele. É como se jogar Dark Souls, não tem? Você não sabe o que vai vir daqui dois passos, velho. Então, se você ir no lugar errado, filho, é morte, mano. É muito sinistro, velho. O jogo é muito difícil, cara. Você tá doido. É um dos jogos mais difíceis da geração 32-bits pra mim, cara. Esse jogo é difícil demais, mano. Tá doido? Não, velho, zerar ele foi um sacrifício. Porque chega uma determinada parte, igual, por exemplo, quando você vai lutar contra a Alien Rainha. Lembra a rainha? Cruz credo, mano. Cara, não tem... demorei semanas, tipo, só treinando pra poder falar, nossa, tem que achar um ponto onde dá pra mim ficar mais ou menos escondido só e poder tapa, virar pra dar um tirinho. Porque não dava pra você ficar mirando e mexendo, mirando e mexendo, mirando e mexendo. Aí, só depois, muito tempo depois, quando eu consegui o controle com o analógico, aí que as fases pro final do jogo, assim, eu consegui passar, fi, porque... Aí é bastante alien, aí já começa a ter mais aliens na fase, já, você já começa a ser um pouco mais dinâmico. Não, não tinha como você fazer sem o analógico, não, cara. Aí foi só com o controle analógico mesmo que eu consegui dar conta de terminar pra poder jogar. Pô, a rainha babando ácido, velho. Você chega. Véio, você fica com medo, você não consegue nem chegar perto. Você fala, que diabo é isso, mano? É, cara, e é uma sala grandona com tudo escuro. É assim, tipo um holofote no meio. E o meio, tá assim, doido, você véio. Vê só a barriga da rainha. Ela fica escondendo a cabeça da luz, assim. Aí na hora que ela mostra a cabeça da luz, que dá pra se acertar. O rabo dela passa muito rápido, você tá louco. Não, o Flávio que é cagão ia morrer jogando esse jogo. Vai ver que eu não é que eu não vi na baciada, vai ver que eu não quis ver ele na baciada. Eu lembro, eu tenho certeza que eu joguei esse jogo por causa da capinha. Que eu lembrei da capinha. Eu marcava muitos dos meus jogos por causa da capinha, principalmente aqueles que eu não zerei, eu não joguei tanto. Eu acho que é mais por causa do cagaço e dificuldade que eu não tenha jogado até terminar esse jogo ou jogado mais. Joguei Alien, eu joguei muito Alien no fliperama, que é aquele tipo beating up, aliás... Alien vs Predador? Não, Alien mesmo, Alien aquele do fliperama como é o Run and Gun, não lembro se enfim. É um Run and Gun, né? Aquele do lança-chama, que é muito legal que joguinho. Sim, sim. Isso, joguei no NES, no Super NES, aliás, né? Que era muito bom aquele joguinho Super NES, e joguei depois no PC mais pra frente, né? Os jogos do Alien. Eu tinha uma franquia bem legal no PC que eu gostava. Esse daí eu joguei muito pouco. Eu lembro só por causa da capinha que eu tinha. Não, outro detalhe que é legal do jogo, eu não sei se é proposital por causa da limitação ou se foi pra aumentar o cagaço mesmo. O jogo não tem muita música. São muito poucos momentos ali que tem uma musiquinha, uma trilhazinha de sonora e tal. A maioria são apenas efeitos ambientes, saca? É, na verdade, Edu, ele te dá um clima. Ele, tipo assim, quando aparece, quando o Ari tá muito perto de chegar, ele dá aquelas músicas bem sinistras pra você já ir cagando já, mano. Puta merda. É isso. Mas aí é só uns momentos de clímax, né, velho? Que você, tipo, a hora que você tá entrando na câmara, assim, que os aliens tá saindo do peito dos cientistas ali, assim, que os cientistas começam a gritar. Aí começa aquela música de violino, assim, tipo. Nu, velho, ali você gela a espinha. Que é tudo ali em bebezinho. Fala, fudeu, velho. E o negócio piscando e faísca voando e tal, nó. E só os cientistas gritando, help me! Morre. Olha, Edu me surpreendeu, viu? Escolheu o jogo melhor do que o Marcos aí, que você três por um real dele. Então tá. Baita jogo, Edu, joguem, né, Edu? Joga muito, velho. Até hoje o jogo ainda é bacana. Mas joga com analógico. Se for pegar um emulador aí, já pega um controle com analógico. Como ele é 3D, se você chapar filtro nele, ele fica mais bonito ainda, hein, cara. Puta merda. É, ué, dá pra dar uma aprimorada boa. Alisson, vai lá, Alisson. Fala aí dos teus FPS, cara, que tu jogava na casa dos outros ou na locadora. É, no caso, esse aqui que eu vou falar, eu jogava na escola. Eita, né, em 99. Pô, louco! Você tem ideia. Em 99, porra, fala boa. Com disquete? Escola... Cara, eu não sei, cara. Foi assim, ó. Em 99 eu fui estudar numa escola particular. Meu pai tava ganhando melhor, né? E essa escola tinha a aula de informática. Na verdade, ela tinha uns computadores lá e botava os alunos lá pra ficar mexendo no computador. Olha aí. E lá eu conheci um jogo que, na verdade, é de 97, né? 2 anos depois, da Monolith Productions, que é o Blood. Nossa, era o segundo da minha lista. Blood. Blood, jogo muito foda, velho. É de PC? De PC. Ele é de computador. Ele, cara, ele é de DOS, né? Ele é muito violento, cara. Ele foi considerado o jogo mais violento do ano de 97, cara. Ele teve muitas controvérsias, porque, tipo assim, você matava os monstros e depois ainda podia chutar a cabeça do monstro. Nossa, cara, era sanguinário mesmo. Você podia... Não sei se você lembra, tinha uma parte lá, uma fase que era três bocas ficando, tipo um estádio, que era três bocas abrindo assim, fechando. Aí você tinha que matar, pegar as cabeças do inimigo no chão e dar o chute pra cabeça entrar dentro da boca do negócio, assim. Você sabe, cara, por causa de quem que esse jogo aí, eu não me impressionei muito, que ele parece muito com um outro jogo, que eu não vou falar qual que é. Eles são muito parecidos, cara, entendeu? Até o HUD. O estilo do jogo é muito igual, cara, entendeu? É, você diz os jogos da ID, né? Da ID Software, isso, né? Isso, é. Então é que a pegada era bem parecida mesmo, né? Até, tipo, esse não foi meu primeiro jogo de FPS. Meu primeiro jogo foi um jogo da ID Software. Mas só que esse, ele é muito foda porque tem pouca gente que conhece ele. E ele é um jogo que teve muita controvérsia, né? Pela violência. E, cara, você tem ideia, era tanta violência que eles... depois eles lançaram a versão que você tinha... O modo que você baixava na opção a violência do jogo. Cara, o modo no telinha. Cara, o que não faz sentido pra mim é esse jogo ser um FPS, sendo que tu usa armas brancas e outras coisas mais pra Mas, okay. Você começa com um tridente, né? Não é um tridente. Mas aí... Não é um tridente. É aqueles garfos de pegar feno, né? Se não for um garfo de feno, até porque não parece, porque ele não é curvado, né? Ele pode ser um pentadente, né? Mas tridente não é, porque tem quatro pontas. É tetra, então. É tetra. É um tetradente. Eu falei penta por causa do filme lá do Aquaman, que eu fiquei muito puto. que o Aquaman veio assim, ah, eu vou lá, vou pegar o tridente, não sei o que, da minha mãe, não sei o que lá, e vou, chegou ele com um pentadente, porra, que porra é essa? Não sabe contar? Caralho. Né? E o mais engraçado é que eu tava na quarta série, cara, quando eu jogava esse jogo. Então era muito moleque, era só eu que jogava ele. Todo mundo tinha medo de jogar, porque o jogo, ele... Cara, você começa saindo de uma tumba num cemitério e tem, tipo, zumbis e demônios. E o efeito sonoro do jogo, ele traz um pouco de medo, assim. É, acho que pra época, pra quem jogou nessa época aí de 97 aí, deve ter sido uma coisa muito louca, cara. Eu queria ter... poder ter conhecido mais cedo, e também eu queria poder ter zerado o jogo, porque eu nunca cheguei a zerar ele. É mesmo, não dava, cara? Não tinha como, porque, tipo, você ia lá jogar, depois os caras mais velhos iam lá, acabavam com o seu save, né? Ah, é verdade, né? Você jogava lá na escola. É? Aí sempre eu começava do zero o jogo, cara. Então eu nunca cheguei a zerar o jogo. Não, é difícil, velho, difícil. E era um jogo bem difícil, né? Precisava, pelo menos pra época, eu ia precisar de muitas horas, né? Acho que hoje, se eu for pegar pra jogar ali, rapidinho eu zero. Mas o Tim Blue, você falou que ele não tinha coisa... Ele tem várias armas, é igual o... Não, eu sei que tem coisa... A gente começa com o garfo, né? Aí você pega o revólver, a escopeta, você pega um atirador de sinalizador, que eles disparar pro céu, você pega uma bazuca de cano... escopeta de cano cerrado... Tem um... Tipo um lança-mísseis, uma bazuca, um negócio mas assim. Mas pro ano dele, ele é muito fraquinho, assim, visualmente. Realmente ele parecia jogo de 93, na verdade. É, mas ele não é um jogo de Windows, né, cara? Ele é um jogo de DOS. Então ele é mais limitado, né, cara? É uma plataforma mais limitada. Eu acho, não sei. Ah, eu achava ele lindo demais, cara. Eu achava ele muito foda. Assim, a criança vê o pessoal, os negócios explodindo, acha maneiro mesmo. Caraca, nossa, tá explodindo, véio. Cara, você tinha um monte de dinamite, velho, que você podia jogar, cara. Era muito foda isso, velho. Você tinha dinamite com tempo, sabe? É bomba relógio, né? Não, dinamite isso, mesmo, ó. Você tinha dinamite e ia com coisa. Você tinha aquele lança-chamas com desodorante. Ah, é? Você usava o como é que fala? O aerosol. Não é bem isqueiro o nome desse negócio. Tem um outro nome, não tem esse isqueiro com... É o isqueiro, vai. A pergunta é, esse jogo saiu continuação? Ele saiu em 98. Tem até versões novas dele aqui e tal, atuais. Porque eu nunca... você me lembrou agora desse jogo, mas... Esse jogo, como ele é muito parecido com o outro que eu falei, realmente ele meio que sumiu, né, cara? Na verdade, ele é parecido com o pai dos jogos de FPS aí, que é o Doom, né? Não tem por que mentir, porque ninguém vai falar do Doom. Não. Quem é que vai falar do Doom? Cara, eu não sei se o Doom é o pai mesmo. Não, o Doom é o pai dos FPS, cara. Você tá doido? O primeiro FPS do mundo. Não, teve um antes. Teve outro não, de guerra? Qual? Tem um outro, acho que é antes. Tem falar? Um... Fala aí. Wolfenstein é antes ou depois? É o Wolfenstein 3D é de 92, ele que é considerado. Ah, é, cara, é o Wolfenstein mesmo. Jogos de FPS. É Wolfenstein. Ah, é? O Doom é de 93, o Wolfenstein 92. É porque a engine, né? Até vamos falar disso aí, a engine dos dois é a mesma, né? Sim, sim. Tudo bem a semelhança mesmo. Ela é tipo assim, não é realmente a mesma, mas é a mesma, entendeu? Ele foi feito igual praticamente ao Doom, né? Só que com quase 10 anos de atraso. É que eles davam uma modificadinha só, né? Até o meu próximo jogo que eu vou falar também é da mesma engine, mas é um jogo totalmente diferente. Quem é que disse que tu vai falar? Ué, não. É só um só? Porra, cara, isso que dá a chamar aqui. As pessoas que não ouvem o cast, né? É foda. Não pode queimar tudo de uma vez, não. Vai que a gente quer fazer o 2, o 3 desse cast. Ah, mas tem muito jogo pra falar ainda. Eu consigo falar 50 hoje e 50 no próximo. Tudo antes dos anos 90. Tudo no colégio, né? Que tava jogando. Tudo na escola. Estudar que é bom, né, nada? É, por isso que até hoje não tem console aí. Eu no colégio, quando tinha aula de computação, eu jogava o jogo de bater falta do Roberto Baggio. Caraca. Nossa. Com flash. E como que eu não tenho console até hoje? Eu tenho uma locadora, porra. Olha aí, viu só? Aí, ó, pra ver. Depois eu que não escuto Machine, né? O cara não escuta fliperando de boteco, chama nós aqui. Eu escuto a maioria, só que tu não tá, cara. Não vem com essa, não. É, peraí, explica pros nossos ouvintes aqui que não ouvem, né? Não quer dizer que a gente não ouve, os nossos ouvintes que não ouvem. Tu tem uma locadora de videogame? É, ainda tem. Eu tenho uma locadora com... Uma lan house barra locadora barra loja de eletrônico. Caraca, o cara vive no Acre. É, quase isso. Quem é que vai em locadora barra lan house hoje em dia, cara? Só quem mora no Acre. É. Porra. Mas ok. E esse joguinho aí, ele é longo, ele é curto? O que que tu... Saiu pra outros consoles, outras plataformas, não? Eu acho que é só de PC só, né, cara? É, o Blood, ele é só de PC, né? Só de DOS. E eu não sei, cara, se ele é longo, porque eu nunca zerei o jogo, cara. Nunca zerei. Então eu não sei dizer. Infelizmente, ele apagava o meu save. Ele não é tão longo, não, cara. Assim, pros padrões de jogos igual a gente tem hoje, que coisa e tal, ele não é tão longo, não. São 4 capítulos e acho que cada capítulo são 3 ou 4 partes. Então tá mais ou menos umas 12 fases aí. E não é muito... Não são fases muito longas também, não. São algumas delas, assim, são um pouco mais complexas, né? Que você tem que passar por caminho secreto ou pegar algum item em algum determinado lugar pra abrir a porta, pra, né, pegar chavinha pra abrir a porta, alguma coisa do tipo. E tem as batalhas com o chefe. Que no final de cada capítulo tem uma batalhinha com o chefe e no final tem a batalha com o demônio. É até porque esse tipo de jogo eles utilizavam muito de puzzles, né? Pra você conseguir passar pelas portas pra poder segurar mais o jogador ali, né? Isso. Preso naquela fase. Mas, tipo, você acha que se for diretão aí, deve ter aí uns aqueles speedrun aí, sei lá, de 20 minutos ou menos, se bobear. É, vocês não usar nenhum. Nenhum glitch, alguma cheater, coisa, né? Cheater, é. Cheater. Não, glitch, algum glitch passa no meio da parede e tal. Sim, sim. Aí, ó, tô vendo aqui, tem um speedrun de 17 minutos aqui no YouTube. Ah, é. deve usar glitch. Ou não, né? Sei lá. Vai saber. Ele é tipo o Doom mesmo, muita porta secreta, essas coisas assim, eu tô vendo aqui. E os inimigos? Sim. Eram bem modelados os inimigos? Como é que eram os inimigos? Era pelas outras pessoas... Tem aqui que eu vendo o zumbi, tem uns caras de capuz aqui, que parece aqueles... Cara, você começa, os primeiros inimigos é uns zumbis e umas caveirinhas. Aí depois você começa a encontrar um pessoal de um culto fanático aí, de um culto demonologista aí muito louco. Aí tem uns armados e coisa e tal. E depois, quanto mais próximo do inferno você vai chegando, pior vai virando os bichão, saca? Caraca. Mas os bichos lembram mais ou menos Doom, assim, sabe? É um pouquinho mais bem desenhado que Doom, assim, o efeito 3D do bichinho. Pô, se não fosse também, né? Pô. Porra, né? Mas a ideia assim, é meio chupinhado do Doom, assim, alguns inimigos, saca? Aqueles demônios vermelhão, assim, que é o tipo o olho vermelhão lá, o Beholder lá, né? Tem uns inimigos tipo Beholder, tem uns gárgula voador vermelhinho. Mas até que é legal, cara. O jogo é muito. Assim, não é aquele tipo de jogo assustador, não. Pelo e tudo, tanto, mas tem uma jogabilidade pelo bacana. Tanto que o Alisson falou do jogo, parece que ele não chegou a pegar a primeira arma, ficou só no carpinho. Cara, eu acho que eu fui só até o segundo capítulo, só, velho. No máximo que eu cheguei. Olha aí. Que cara, é que nem eu falei, velho. Mas você tem uma hora ali pra você. Uma hora não, né? 40 minutos, que era uma aula, né? Você tinha 40 minutos pra. Pra ficar sempre ali até tem que começar tudo de novo, né? Porra. Era foda, velho. É. Mas, assim, tipo, os monstros, assim, né? Que ele tava falando que é igual. Que é parecido do Doom e tal, assim. É aquela mesma pegada daquele 3D, 2D, né? Que eles faziam nesses jogos. Você sempre vê a parte da frente do monstro, né? Ou a parte de trás. Você sempre vê o desenho, assim, do monstro. Eles. Era mais caprichado, né, cara? Tinha mais detalhes, assim. Não, na verdade, monstro. Parecia um papelão, né, cara? É um papelão. É bem isso mesmo. Mas era isso tipo aí... andar, tipo brincar de tiro ao alvo. É, mas isso tinha no Play 1, tinha vários jogos assim também. Não vão achar que isso aí coisa do jogo antigo, que no Play 1 também tinha. Por enquanto, o jogo do Edu tá ganhando. Mas aí, mas o profundo do jogo do Alisson aí é a nostalgia, cara. Porque pô, o cara ia na escola, na aula de informática lá, ficar jogando joguinho. Mas você jogava, peraí, jogava durante a aula ou no intervalo, Alisson? Explica pra mim, que eu não lembro. Era só durante a aula que dava pra ir na... Porra, que sacanagem, hein? Por isso que nunca aprendeu nada, hein? É, no intervalo a gente assistia... A gente assistia, era Samurai X. Caraca. Tinha uma televisão lá na sala de multimídia, a gente ficava assistindo Samurai X lá. Estudar que é bom nada, né? Nada, nunca. Pra quê? Não leva pra lugar nenhum. Não leva, é. Quem é que vai pra escola pra estudar? É bem pelo... Já se viu isso? Bem sou pelo tomar o filé do colégio, pô. ok, ficou aí o joguinho do Alisson, que a nostalgia bateu forte aí. Na Esse por um real escola. Também. Mas o que importa é o sentimento, cara. É o feeling, que importa. Flávio, vai lá, Flávio. Pô, cara, vou falar de 007 GoldenEye de Nintendo 64. Era o jogo que eu mais gostava do Nintendo 64, Flávio. Cara, é o jogo que me fazia emprestar o meu Play pro moleque que tinha o Nintendo 64 pra pegar o Nintendo 64 pra jogar, entendeu? Eu fazia isso. Aí depois eu tive o Nintendo 64 e joguei, que ele tinha um jogo, ou alugava, porque, porra, cara, era não só o modo história, que tinha a dificuldade... Que você ia. Tem agente. 00 agente, alguma coisa assim. Que cada fase você. Tinha um fator replay, né? Porque aumentava a quantidade de missão que você tinha que fazer, né? Sim. Porque a agente te dava duas missões facinho, só passar de fase. Aí a do meio tu tinha que fazer umas quatro missões. A outra tu tinha que fazer cinco, seis, sete missões. Entendeu? E fora isso, o que era o diferencial do Nintendo 64 era o. Tela dividida com quatro pessoas, cara. Exatamente. É o único jogo de Nintendo 64 que me fez vontade, me deu vontade de ter o Nintendo 64. Mas também. Passou. Depois passou. Passou? Não, é. O problema é isso, que aí tu compra pra ter um jogo dois, aí, porra. Aí eu... Aí por isso que eu emprestava. Não, daí eu pesquisando, né, fui vendo nos camelô o preço das fitas, 60, 50 conto, cara, as fitas pirata. E aí porra. Tu ia no bacião PlayStation 3 por 10? Ah, não. E outra, hein, as fitas pirata de Nintendo 64, se você não tivesse um adaptador pra botar em cima, ela queimava o videogame. Eita, não sabia dessa, hein? Queimava. Tinha que ter um adaptador. Tu botava o adaptador na entrada da fita, e a fita tu botava em cima do adaptador que tinha uma entrada. Por que isso? Por que era de propósito? Porque eu era o que a Nintendo fez, né, cara? Ah, pra não, ela fez pra não botar propósito. Pirataria. Não, e fora que... Se não é todas, a maioria não salvava as piratas. Ah, isso aí já era comum. É comum, tu não sabe conseguir salvar o jogo. Precisava o videogame jogo. Já é ruim, aí os caras fazem uma merda dessa, pronto. Mas, pô, o GoldenEye, cara, eu acho que deu uma popularizada. Já era popular o estilo, mas não, o GoldenEye... Não, mas eu acho que esse daí foi o início do boom. Né? Que ano é o GoldenEye? 87. Porra, né? Com certeza. Esse foi o início do boom mesmo dos FPS. É porque mesmo sendo um controle ruim, eu acho que o controle de Nintendo 64 era melhor pra tiro de primeira pessoa. Sim. Do que o do PlayStation Play. Sem o analógico, né? Você tinha que ter três braços pra jogar com aquele controle. Não, dava com dois, sim, cara. O direcional tu esquecia porque o botão C fazia a mesma coisa. É. Yeah. Cara, como que aquele analógico é ruim, cara? Puta merda, meu. Não, pô, aquele analógico tinha jogo que tu quebrava ele, porque não tinha o que fazer. Mas, cara, pô, o jogo é bom pra caralho. Jogou esse, cara. Edu? Cara, eu lembro da época de ver a galera jogando na locadora, mas eu mesmo nunca peguei pra jogar, não. Peraí, porra, deixa eu ver aqui. Excluir, travo. A verdade, Flávio, é que você já jogou ali hoje em dia? Nem teria coragem também, né, cara? Não, ele é ruim, cara, mas eu consegui... Cara, a última vez que eu joguei... Ele é um dos jogos que mais envelheceu, cara, ele ficou horrível. Não, sabe aí um jogo que ficou horrível? Eu joguei um pouquinho do remake pro Play 3, Xbox, tem o GoldenEye remake. Nunca cheguei a ver, não. E esse eu joguei que eu fiz uma gambiarra no emulador, que eu configurei o emulador como se fosse um tiro de primeira pessoa atual, entendeu? Botei a setinha pra fazer no analógico, entendeu? Fiz uma gambiarra pra dar tiro no R2, aí ele ficou um pouquinho jogável. Mas mesmo assim ele envelheceu um pouquinho mal mesmo. Pouquinho? Pouquinho você tá sendo generoso. Eu lembro, né? Que atirava nos caras. Tipo, na época era novidade esse tipo de interação, assim, atirava no cara. Sim. Soltava o chapéu, o cara berrava, aí o cara ficava assim, balançava, assim, em pé, depois caía. Eu acho assim, dos jogos que já foram citados aqui até agora, o único que realmente vale a pena jogar é o Alien, porque tudo dele é bom, gráfico, jogabilidade. É, mas esse já foi nisso. Alisson, jogou o GoldenEye, assim. Alisson? Teve uma época que teve um pessoal que montou uma outra locadora aqui na cidade, que era só de Nintendo 64. Nossa, e ele era uma fita. Ele usava uma fita pirata do 007, então, tipo, também não tinha save, né? E eu jogava lá. Eu acho que deve ter feito essa primeira fase umas 50 vezes, cara, de tanto que eu jogava esse jogo lá. E, cara, era muito bom. Aí depois um amigo meu que comprou um Nintendo 64. Aí a gente alugava controle, a gente alugava dois controles lá nessa locadora e ia pra casa dele e ficava jogando todo mundo junto lá, daí só não podia pegar a Golden Gun. Eu ia falar dela agora, realmente, tinha essa... Pô, cara, a Golden Gun era feita aqui de um isqueiro, né, no filme? Era uma gambiarra, não era essa Golden Gun? Aí você apelou, né, porque o filme já não manjo muito, não. E ele tem umas partes do filme, GoldenEye, e tem algumas partes, acho que de outros filmes, porque ele enfrenta o Jaws, que é o vilão de uns filmes antigos. Eu ia falar isso, Flávio. Tem uma parte do jogo que dá no filme, não tem? Uma parte assim, que ele pula da ponte, não é? É logo a primeira fase, não é? A primeira fase tá no filme. No filme, né? É que no filme já começa com ele pulando da ponte, né? E no jogo tu faz tudo até chegar a essa parte. Aí termina essa fase quando ele pula da ponte. Da ponte. Porra, sabe qual é o mais interessante? Que eu tava vendo aqui na época que esse jogo saiu, na época de 1997, ele ganhou numa revista lá de melhor gráfico, melhor jogo de multiplayer, jogo do ano. Aí você vê esse jogo hoje e você fala, caraca, como que é possível, velho? Ah, mas não, ele, cara, não é um dos piores, não, cara. Ele foi Game of the Year de 90 aí? Foi 97. Ah, 97 não teve nenhum Final Fantasy. Eu sei isso. Mas ele foi um jogo inovador pra época, cara, porque a Nintendo tinha acabado de... Fazia pouco tempo tinha lançado, né, o Nintendo 64, e ela que introduziu o analógico, né, o primeiro controle com analógico é esse do Nintendo 64. E então, tipo, isso deixava muito mais fácil o jogo, assim, um jogo FPS no console pra atirar. Então, a inovação, não só nessa parte de jogo também, que a gente estava falando do chapéu, se você acertasse a perna do inimigo, o inimigo ele sentia a perna, ele não morria na hora, ele sentia a perna ali, você tinha que dar mais tiro pra ele morrer. Ele foi um jogo bem inovador pra época, apesar de que hoje, cara, eu fui tentar jogar e é um jogo sofrido, cara, pra jogar hoje. Eu acho que ainda mais com os controles, não sei se a pessoa vai ter os controles não encaixam legal. Eu tentei fazer isso fazer a gambiarra no emulador, configurar igual como se a gente jogasse o FPS de hoje, entendeu? Ficou meio jogável, entendeu? A questão, Flávio, é que, igual ele falou, que algumas mecânicas realmente trouxe inovação para o mundo do FPS. Mas só que, como hoje em dia evoluiu tanto o mundo do FPS, que quando você joga esse GoldenEye é o seguinte, ele parece um jogo que você tá andando na lua, ele é muito lento, é muito devagar. Não, tipo, teve o segundo dele, do Nintendo 64, já que é franquia, ele já tem o gráfico é melhor, até tem mais bonito o Amanhã Tem Que Morrer, não sei. Não, é tudo ou nada, Everything or Nothing, eu acho que é isso. Saúde. Esse jogo, se você não tiver aquele expansion pack, que é tipo, ele dá uma melhorada no jogo, no jogo, né? Ele é tipo um. Ele é tipo um cartão, uma memória. Tipo, o Saturno tinha o cartucho de memória RAM. O Nintendo 64 tinha o Special Pack. Que você botava. É. É. Que quando você jogava de multiplayer de 4, o jogo ele caía. Ele caía o FPS com força. E quando você botava o Special Pack, ele melhorava o desempenho do jogo, entendeu? Porque você botou mais RAM no jogo, né, cara? Aham, uhum. Uhum, não, era. O jogo ficava sem Special Pack, com 4 jogando, cara. Ficava feio, mais feio ainda o gráfico, cara. Tá doido. Não, mas era maneiro, disputa, cara. Era maneiro, cara, jogar com 4 pessoas. Eu não jogo de 4, não, eu jogo sentado. É besta, cara. Eu tava procurando aqui a continuação que você falou. Não tem, cara. O GoldenEye é o único 007 que saiu. Não, a continuação é... não, eu joguei. Não, tem cara. Mais, cara. Tem mais. Eu acho que é 007 Everything or Nothing, do Nintendo 64. Será? Porque eu lembro que tem um jogo que é muito confundido. Se não é... É o GoldenEye versão Gold, não é? Não, é o Perfect Dark. Não. É, tem outro. Ah, o Everything or Nothing em PS2, Xbox e GameCube. Então, vê se é Tomorrow Never Dies. Ah, The World is Not Enough. Sei lá como é que fala essa porra. É esse. Saúde. É o que tá falando. Qual o nome? Ah, tá vendo The World is Not Enough. É, isso aí. Rapaz, agora que eu tô vendo aqui... Ah, é isso aí mesmo. É, agora que eu tô vendo aqui, foi a Rare que produziu esse jogo, né, cara? Aham. Uhum. Por isso que saiu no Xbox, pô. É, cara, primeiro jogo que ela faz de ruim, né? Vê só, Alisson, se esse The World não é um pouquinho melhor graficamente do que o... Primeiro ainda, né, Nilson? Porque tá pra sair o Battletoads. Nossa, pela... Não lembro não, cara. Pelo amor de Deus. E o que eu achava maneiro também... Horrível. Eu achava maneiro também no 007 era a quantidade de arma que tinha, a variedade de arma que tinha. Ah, a quantidade de arma era gigantesca, né, cara? Você tinha muita arma pra usar. Cara, eu só lembro da primeira pistola. A pistola com silenciador, a clássica. Eu só lembro dessa. E como a gente falou no começo, o 007, se você não tiver arma, tu sai no soco. É, você dá. Não é soco, você dá golpe de karatê. Caraca, é o golpe de karatê do. Como é que é aquele... Pô, aquele tipo o James Bond também. Caramba. É de filme o cara. Que tem o Mojo. Ah, o... Austin Powers. Austin Powers, pô. É, dá o golpe de karatê. Caraca. É o jogo da mãozinha. Realmente é o jogo da mãozinha esse. Vê só o Team Blue esse aí, ó. Eu vi. Bota lá pra 3 minutos e pouco que começa o gameplay mesmo. 3 minutos e meio. Pra ver como o jogo ele esse Road Not Enough. Eita, caraca, falei. Bolei. Road is Not Enough. Pronto. Tá, tô vendo. Melhorou muito o Zero, o GoldenEye. Realmente, é. Porra. Ah, Nilson, esse aqui é melhor que aquele Doom falsificado de 97 ali. Cadê? Deixa eu ver aí. Não, auxílio de mira no último nível aqui, hein? Porra. Não, é, o auxílio. Porra, a mão carregando junto. Mas a animação dos bonequinhos morrendo é legal, cara. É melhor que um joguinho de hoje em dia aí, que é o. Até a animação dele carregando a arma e tal, tá cara, bem. Cara, é legal, tá cara. Tá quadradão. Olha só, eu tenho visto esse jogo de hoje em dia aí que os caras morrem e eles viram aqueles dolls, sabe? Que só simplesmente eles removem o movimento do bípede e deixa só a gravidade. E aí o bicho simplesmente cai, aí fica o cu pra cima, as pernas viradas. Aqui não. O boneco toma um tiro e ele tem toda uma animação pra morrer, tá ligado? De repente é por causa que é um jogo de filme e coisa e tal, mas é legal, mas, cara. Mas Flávio, esse jogo aí que você tá falando é esse, The World is Nothing aí, tá vendo? Ele, o cara tá jogando no emulador e botou os filtros pra melhorar os gráficos, que senão... Botou? O cara... Com certeza, ele tá jogando no Project 64, ele não tá jogando no videogame. No videogame não é assim, nem ferrando. Não, ele era bom sim, cara. Era bom sim dele. Era todo serrilhado, parecia um serrote o boneco, velho. Não, tu nem jogou, pô, vai falar que ele tá tudo serrado. Isso no emulador é fácil, quero ver no videogame. Não, bota aí no cara, videogame. Eu joguei no videogame. Então tá, Flávio, baita jogo aí, um dos dos grandes booms dos FPS, dos consoles aí nos anos 90. Jogo muito famosão. E realmente é um dos jogos que eu mais gostei na época. Acho que era por isso que eu odiava... O Gameplay pegar emprestado, né? Não trocar, eu não ia trocar. Ah. Eu pegava e falava assim, pô, final de semana me empresta aí o teu Nintendo 64, toma meu play. Aí me emprestava, eu jogava. Então tá, vamos para o próximo aqui, Nilson. Vai lá, Nilson. Chapeca aí o joguinho. Oh, eu vou falar do Soldier of Fortune, cara. Primeiro jogo. Caraca, esse daí, Soul of Fortune. Nossa, só jogo obscuro hoje, hein? Tirando do... Nossa, é de que? De que é isso aí? Soul of Fortune, ele tem pra PC e tem pra Dreamcast. E o qual que tu vai falar? Saiu. Cara, eu vi primeiro no computador. Ah, eu joguei do de Dreamcast, é o mesmo jogo, na verdade, né, cara? Vai, Soul of Fortune, que eu tô achando aqui, é só a música do Deep Purple. Bota, não, mas bota, tem que botar a plataforma. Bota PC, né, porra. É, bota a plataforma, né, cara? É. Porra. Nossa, Nilson. Olha só, esse jogo, cara... Jogo feio, Nilson. Mas qual deles que você jogou? O primeiro. Que é o que saiu em 2000? Ele saiu em 2000, isso. Platinum? Ele era a versão Platinum, O que me fez gostar desse jogo era a violência gráfica que ele tinha, cara. Ele era muito Bethesda, aquele jogo motherfucker, né, cara? Que os caras falam. A violência gráfica pra mim é feioso, hein? Não, mas olha só. Ô Marcos, mas olha só. Ah, Nilson, parece jogo de Play 1, Nilson. Pá. De PC, você tá vendo? Pois é, mas parece jogo de Play 1, porra. Eu sei que é de 2000 jogo. Eu gostei desse jogo porque, como eu falei, a violência gráfica dele, você dava um tiro de 12 na cabeça do maluco. Nossa, espirrava. Eu vi aqui. Eu vi explodir a cabeça. Rapaz, eu acho que eu cheguei a jogar esse jogo, velho. Espirrava sangue violentamente, igual Mortal Kombat, mano. Aí você dava um tiro na perna do cara, a perna do cara voava, nossa, e o cara ficava gritando. Nossa, tô vendo que o cara espedaçou o maluco aqui, cara. Caraca! Ei, era assim mesmo, você dava um tiro de 12 no cara e o cara ficava gritando. Igual doido pulando, mano. Era muito brutal o jogo, sim, cara. Sim, tô vendo aqui. E tem animação da morte, eu falei. É, você jogava com um policial, cara. Caraca. Entendeu? É o policial do governo Bolsonaro, esse aqui. Só pode. Porque realmente ele não tem dó dos bandidos, não, cara. Cara. E tipo assim, você tem que salvar os reféns, só que se você der mole, você atira nos... Você mata os reféns se você der mole, né, cara? Porque os caras ficam muito perto, entendeu? E ele é um jogo simples, mas o que me chocou mesmo foi a violência gráfica, né, cara? Ah, parece que aqui... O que tá se destacando aqui? É a diversão e essas novidades, assim, entre aspas. É um jogo motherfucker, como eu te falei. O cara é dar uma de fodão, né, da padaria, né? É. O cara, eu tô vendo um vídeo aqui, o maluco matou o outro, aí ele pegou, deu um tiro na cabeça do morto, arrancou a cabeça, deu um tiro na perna, arrancou exatamente a perna, vai tomando aí, jogo violento, é porra, velho. Eu tô vendo um aqui que tá sem violência, acho que cortaram. Manda um link aí. Ele é violentíssimo. Você chegar, tipo, você dá um tiro no cara, o cara morreu, você pode chegar no corpo dele lá, te embrulhar e despedaçar o cara. Ah, tô vendo aqui, cara. Eu vi o cara fazer isso. Não. Porra! Tá louco, velho. Que loucura. Uma coisa que me marcou bastante... Nossa, teve um agora que ele atirou no cara, o cara tava deitado, ele chegou com a 12 na cara, parece que eu ouvi o maluco falando assim, ó. Na cara, não, pô, vai estragar o velório. Pô, dá 12 não, pra não estragar o velório. Uma coisa que eu achei massa, era tipo assim, que eu ficava puto ali, na verdade, né? Que eu joguei primeiro no computador na casa de um amigo meu, né? Uhum. Aí, quando saiu pra Dreamcast, ele saiu um ano depois, né? 2001. Cara, ele é um dos jogos que tem load mais excessivo no Dreamcast, cara. Porque, tipo assim, você lembra do Shenmue? Uhum. O Shenmue tinha uns load, mas era mais ou menos, né? Sim. Mas você era justificável, porque o Shenmue, até hoje, o gráfico é maravilhoso. Mas, cara, Soldier of Fortune, quando você começava o jogo, Caraca, eu contei, cara, 1 minuto e meio de load, velho. Eu falei, caraca, que jogo maldito, velho. Era assim, você passasse a fase, aí vinha esse load, cara. Mas pelo menos os gráficos no Dreamcast é muito melhor que no PC. Melhores. O melhor, porque na época o Dreamcast era melhor com o computador, né, cara? É, entre aspas, né? Assim, não, tô falando em questão de gráfico, não tô falando, né, cara? Melhor do que um computador, impossível, né? Porque de 2001 era. Não, né? Mas aí não pode querer comparar o teu computador com um computador que fazia os jogos de Dreamcast, né? Porra. Meu computador não, cara. Meu computador na época nem computador tinha. É que eu tô falando, exatamente. O vídeo que eu tava vendo, ou o cara não sabia jogar, ou tava cortado esse negócio de violência, porque, porra, os caras davam tiro e não caía nada. Agora, cada tiro que o cara dá, cai um membro aqui. Nossa, e a diferença gráfica do Dreamcast pro PC que eu tô vendo aqui, cara, é brutal o negócio, mano. Porra. Passa pra mim o do Dreamcast. Vai ver o load, hein? Tô vendo o load. Do Dreamcast. O cara tá deixando o load aqui, cara, meu Deus do céu. Nossa, bicho. O cara deixou o load do vídeo aqui pra gente ter uma noção. Caraca, é uma coisa maluco, louca. É muito grande o load. Eu fui ver se eu tinha apertado no pause que sem querer do vídeo. Meu irmão falou bem assim comigo. Ô Nilson, o jogo agarrou, velho. Desavisado fica toda hora reiniciando o jogo achando que tá com defeito, né? Ué, né, velho? Você tá ali 1 minuto esperando e não sai do lugar. Cara, Nilson, aqui no vídeo levou 2 minutos o load, cara. Porra! É o que eu te disse, pô. Não, 2 minutos... Ei, no meu Dreamcast era 1 minuto e meio porque o canhão tava zerado. Agora o canhão do cara deve estar cansado. Caraca, velho, que loucura. O load dele era o seguinte, era uma bala, era um cartucho, né, enchendo um monte de bala. Ia botando. Cara, aquilo me dava um nervoso, cara. Caraca, eu quero jogar, mano. Nossa. Cara, parecia que eu tinha voltado na época do Play 1, mano. Realmente, né? Mas o jogo é muito bom. Assim, jogue um jogo de Dreamcast, cara, porque Só que, tipo assim, é agressiva a diferença, assim, ó, de gráfico. Como emulador. Como você vai jogar no emulador? Agressividade também. Como você joga no emulador, o load é muito mais rápido, né, cara? Ainda bem, né, bicho? E com videogame mesmo, pra você jogar esse jogo, que hoje em dia eles inventaram uma parada lá que é o emulador de GD-ROM, que é, nada mais, você arranca sua leitor do Dreamcast, né, e coloca esse leitor e bota um cartão SD. Aí você joga as ISO tudo pra dentro do cartão SD, e esse load de 1 minuto e meio vira 10 segundos. Porra. Muita diferença, mano. Nossa. Tem uma coisa que eu achei muito interessante nesse jogo aí, não sei se vocês repararam, pra ser um jogo de 2000, uma coisa muito, muito foda, é que quando o cara chega, tipo, na parede, assim, ele dá aquela jogadinha de lado, assim, que tem muito em jogo de FPS, hoje eu não sei explicar, que, tipo, só move a câmera e a arma um pouquinho pro lado, assim, só pra você dar uma espiada pela parede. Quer dizer, tipo um cover, aquela, tipo uma inclinada. Não, é aquela olhada... Olhar 45 graus ali, assim, ó. Entendeu? É aquele 45 graus. O cara dá uma baixadinha só pra ele ver o outro lado. Quando você tá escondido, você tem como pegar e dar uma olhada pro lado, assim, pra ver se tem alguém. Muito legal isso. Ele é um jogo, cara, que... Deus. Eu não tive Dreamcast, nem passei longe. O controle do Dreamcast... Peraí, o controle do Dreamcast é bom. Só um pouquinho, vai. Ah, pô, só... Dreamcast vendeu 10 cópias aqui, porra. 10. Seu rabo. Mas o controle do Dreamcast é bom pra jogo no FPS? Cara, o controle do Dreamcast é bom pra qualquer coisa. Pra esse jogo ele é bom, mas só que o seguinte: como o Dreamcast falta o segundo analógico, eles botaram uma jogabilidade o seguinte: você controla o personagem com analógico, né? E pra você controlar a câmera do jogo, por exemplo, o B é esquerda, não, o B é direita, o Y é esquerda, entendeu? É desse jeito. É como se os botões fossem substituísse o segundo analógico, entendeu? Ah, tá. É tipo o do 007, que os botões C, né? C pra cima, C pra baixo, substitui, entendeu? E os botões de cima, era puxar e atirar, né? Joga, cara? Joga, entendeu? No no PC, não joga no Dreamcast. É melhor jogar no PC, né? Cara. Nossa, é, joga. Não, joga. É isso que eu ia falar. Além de você jogar melhor, no PC, melhor. Joga. O gráfico fica melhor. É. Não, você não, bota o gráfico tudo melhor no máximo, Dreamcast. O gráfico é melhor. Ah, mas é, no hoje... PC saiu uma versão que é melhorado, o gráfico melhorado. Ah, não, mas daí é outra versão, aí não conta, pô. Se for jogar essa versão aí. Joga o Dreamcast no emulador. Não, mas é o mesmo jogo, pô. É o mesmo jogo. Entendi. A diferença é que você só consegue rodar ele numa resolução maior. Sim. Quanto maior a resolução, melhor fica o jogo, né, cara? Mas é, esse então, joguinho legal. E esse jogo é o seguinte, você roda ele até com vídeo onboard hoje em dia, com tudo chapado no máximo, cara. Ele fica bonitão, cara. É, mas pra mim o grande atrativo... meu PC da Xuxa roda. O grande atrativo roda. Do jogo pra mim foi realmente a questão violenta do jogo. Eu achei bem, bem legal. Mas ele é divertido. Ele é divertido pra caramba, entendeu? Sim, foi o que eu achei. Ele é bem divertido. Ele é aquele jogo que você começa a jogar, quando você vê, ó, os créditos já estão subindo. Porque é muito divertido o jogo, cara. Entendeu? Ah, isso aí é no PC, né? Quando começa a jogar, os créditos já estão subindo. No Dreamcast, ó, começou a jogar, 10 anos depois, saiu do load. É, realmente. A única coisa que mata no Dreamcast, realmente... Mas olha só, cara, eu não sei por que esse jogo tem um load tão grande no Dreamcast, né, cara? Isso, não sei porque até hoje, cara. Pois é, mas ele carrega todo, né? Se tivesse carregado acho todo... Acho que ele deve carregar a fase toda, né, cara? Só pode. É, deve ser. Enfim. Nada. Então tá, vamos encerrando aqui o nosso cast sobre os FPSzinhos aí, fantásticos joguinhos que nós jogávamos aí antigamente. Sensacional, um melhor que o outro, né? O meu melhor que todos, né? Então... Melhor pra jogar na maré, né, Nilson? Com certeza. Então vamos aqui agora para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, é aquele caso, né? Hoje em dia, FPS não é um gênero que eu goste de jogar. Mas nessa época aí desses jogos que a gente comentou aí, que os jogos eram mais simples, que era você mirar, atirar e trocar de arma... Pode. O FPS era bacana, tem muitos títulos excelentes aí dessa época que merecem aí ser jogados hoje ainda, matar a saudade, um pegar nostalgia. Cast, né, Edu? Porque ficou muito jogo bom ficou de fora, muito cara. De fora, é. Pra falar bem a verdade, ainda. Eu acho que a gente falou muito jogo bosta e os bons ficaram de fora, mas... A gente fugiu aí dos jogos mais populares aí, mais famosinhos, pegamos uns que a gente... Né? Pô. Mais obscuros, então. Mas são jogos bons que vale a pena dar uma chance. Fica a recomendação aí. E não se esqueçam: fogo no buraco, se esconde. Flávio! Ah, cara, pô, foi bom relembrar os jogos de FPS. Alguns eu nunca tinha nem visto. Mas principalmente o GoldenEye, que pra mim abriu as portas pro gênero, cara. É um gênero, depois do que teve o boom, né? Ficou meio sobrecarregado. Mas agora eu tô voltando a jogar. Cara, jogão, cara. Só tem jogão. Nilson! É, como eu disse, na época dos anos 90, era um estilo que eu negligenciava, cara. Eu realmente não curtia. Mas quando chegou a geração 128-bits, os jogos foram ficando cada vez melhores, cara. E hoje em dia... Pelo menos na geração 128-bits tem vários jogos muito bons de FPS. Comecei a jogar até hoje. E é isso aí, cara. Quem não gosta, igual Edu, vai jogar seu mic de chavinha mesmo. Tem jeito não, cara. Olha aí. Então, gostaria de agradecer aqui ao nosso querido Alisson, que veio lá do Fliperama de Boteco para participar com a gente. Cara, muito obrigado por ter... comparecido aí, ter disponibilizado teu tempo pra gravar com a gente, e fica aí agora aquele espaço pra te poder fazer as tuas considerações finais e aquele jabazinho maroto. Vai lá! Foi um cast interessante, cara. FPS é uma coisa que... Acho que todo mundo já jogou, todo mundo já ou joga ou já jogou, é muito bom falar sobre esse tipo de jogos. Eu queria ter falado outro, então, se eu soubesse que ia escolher um, eu escolhi, tipo, sei lá, uns 20 aqui, mais ou menos. Pois é, né? Mas se tivesse, saber... se fosse ouvinte, saberia. Olha, quem sabe fica pra parte 2. Cara, que eu vim tão animado, cara, que eu escolhi muito jogo aqui. Mas, cara, pra mim foi uma grande surpresa esse Soldier of Fortune Platinum, que eu até tava pesquisando aqui, ele é o terceiro jogo da série. E, cara, parabéns pela escolha aí do desse jovem mancebo que escolheu esse, essa pérola. Se... Jovem, eu sou mais velho que tu. É, olha só, se bobear, eu sou mais velho que tu, hein, cara. Você tem quantos anos? 31. Nossa, tem 35. Eu tenho 35. Tem 50. Cara, então, mas é pra cara... velho mancebo. É, velho mancebo, então. Cara, é, mas, mancebo tá dizendo que é novo, Edu. Você também, vou te falar. É, é os entorpecentes. Segue, Alice. Dá a bola pra você. Se eu fosse escolher um desses jogos pra jogar, certamente seria esse jogo do Soldier of Fortune. Achei muito legal. E pra quem quiser escutar a minha voz bonita aqui, toda veludada, a gente tá lá no fliparamadeboteco.com, que é um podcast aí sobre jogos antigos. Geralmente é... a gente nem chega na geração PlayStation, sempre mais pra baixo, mas às vezes a gente fala de alguns outros joguinhos ali, até porque muitos jogos eu não tive contato, né? Mas uma coisa interessante que a gente faz lá é que quando a gente vai falar do jogo, a gente pega aquele jogo e joga antes de fazer a pauta. Mas, é, obrigado, mas peraí, se for fazer isso se for fazer isso daí, não tem cast, cara. O cara vai jogar ou assistir tudo que for do que fez antigamente, chega na nossa, não vou falar dessa merda. E desiste do cast. É, tem muito jogo então... que você não consegue revisitar, porque ele é igual o 007, cara. Na época era bom, mas hoje em dia não tem como, cara. Muito ruim. A gente falou sobre o 007 GoldenEye, a gente fala que ele tem muitos problemas hoje, mas pra época era uma coisa legal. E, cara, é uma análise realmente do que a gente jogou, né? A gente joga, ou o que a gente jogou na época, ou o que a gente jogou agora, e faz análise do jogo realmente como a gente... a dar a nossa opinião. Às vezes ruim... Mas é aquilo, né, cara? Como eu sempre falo, o jogo, quando é bom antigamente e hoje, né, cara? Você vê o Soldier of Fortune aí, ó. Vai fazer 20 anos e o jogo é muito bom, cara. Você tá doido? Muito divertido. É, realmente é um jogo muito bom mesmo. Então, se quiser ouvir nosso podcast lá, fliparamadeboteco.com. E, Team Blue, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar participando aqui. E, por favor, me chame para a parte 2, cara. Eu tenho mais jogos para falar aqui. É, nunca chamarei. Ai, ai, ai. Certo, então vamos encerrando por aqui. Fique agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será Spider, que tu gosta de algum FPSzinho? Só se o Spider só gosta se tiver Segredo de Mamar junto com primeira pessoa. Olá a todos. FPS é bom porque eu posso matar sem ser preso. O pior é que ele falar isso mesmo. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Hoje aqui junto comigo, Flavinho! Fala aí, Flavinho! Fala, pô, e temos e-mail, hein? Caramba, a galera tá que tá, hein? Não, o povo empolgou. Empolgou tanto que até o Team Blue resolveu aparecer de novo. Fala aí, Team Blue. E aí, pessoal? Até parece que eu nunca tô nessa porra. Então, vamos começar aqui pra gente não perder mais tempo. A gente tem um e-mail aqui do Jefferson Silva, que mandou sobre o episódio 12, os RTS nossos de cada dia. Edu nem lembra desse RTS. Lembro. Então qual foi o jogo que tu falou? O Dark Colony. Dark Colony? Acho que é Dark Colony mesmo, de colonização em Marte lá. Não, foi ele mesmo. Ok. Foi ele. É, foi Dark Colony. Ele diz aqui o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e o ololô pra todos. Ololô. Vamos começar falando de Age of Mythology e Age of Titans, o único citado pelos participantes que tive o prazer de jogar. Nesse, eu era o Team Blue e gostava de jogar com os egípcios, que eram os mais fodas. Lembro que na expansão, quando competíamos para ver quem fazia o Titan Transformer primeiro, lembro de uma partida que eu e meu irmão, que eu estava jogando contra, e fizemos quase ao mesmo tempo. E foi uma batalha ao nível Power Rangers, com muita destruição. Infelizmente, não joguei os outros citados, mas fiquei com muita vontade de jogar o RTS do Senhor dos Anéis. Agora eu gostaria de falar sobre minha primeira experiência com RTS e deixar uma indicação. Minha primeira experiência com RTS, eu era bem novo. E lembro que, de alguma forma, meu pai conseguiu uma demo do Age of Empires 1. Eu não entendia nada, mas gostava de assistir meu pai jogando. Ele viciou tanto que foi atrás e chegou em casa com a caixinha de um jogo. Era Age of Empires 2. Logo estávamos todos em casa jogando. Meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu. Jogamos muito a campanha, mas o mais divertido era quando jogávamos por LAN. Em casa tínhamos dois PCs. Não, eu não era rico. O que acontece que, como já citei em outro e-mail, meu pai era programador, então o PC sempre foi a ferramenta de trabalho dele. Então o que aconteceu foi o seguinte: ele tinha um 486 e comprou um Pentium 2 para ele e deu 486 para eu e meus irmãos jogarmos e fazer trabalho de escola. Essa jogatina durou muito tempo e acompanhamos a expansão Conkers. Minha indicação é o jogo Outlive. Algum de vocês tiveram contato com esse game? Eu nunca ouvi falar, vocês já ouviram? Não, nunca ouvi falar. Também não. O jogo nos colocava em uma batalha entre humanos e robôs, tudo acompanhado de muita destruição. Não vou me alongar muito detalhando o game, pois o e-mail já está virando uma muralha, mas não posso deixar de citar algumas coisas. Uma coisa que achava muito legal era que, além de minerar, você dependia de energia elétrica. Sem ela, o desempenho de suas construções cai. Você podia construir geradores eólicos, geradores solares, usinas nucleares, e o legal era que, por exemplo, quando você construía um gerador solar em um lugar mais alto, ele produzia mais energia do que um construído em pontos baixos. O vento, dependendo da direção, pode espalhar o fogo numa floresta, e o fogo, quando em contato com suas unidades, pode queimá-las. E para finalizar o ponto alto, o jogo era todo dublado em português, BR, com uma dublagem incrível. Vou anexar um áudio para vocês. Tudo porque o jogo é 100% brasileiro. Ele chegou até a fazer um sucesso lá fora, mas o que obscureceu esse jogo foi o fato dele ter sido lançado na mesma época que o incrível StarCraft. Por hoje é isso. Me desculpem pela muralha de textos, mas acho que me empolguei com o tema e as lembranças. Um abraço e até a próxima viagem no tempo. Cara, não tem que pedir desculpa aí pela muralha, não. Tem que mandar mais. Pode mandar maiores. Fala, pede desculpa como se fosse um problema. Né, cara? Muito pelo contrário. Pode mandar mais e maiores. Me chama de Trump e manda mais muralha. Caraca. Porra. Só não manda em inglês, que senão o Edu vai ter que ler inglês, aí eu vou ter que mandar ele pra embaixada dos Estados Unidos. É, aí já sabe fritar já, né? Pois é, já trabalhei já fazendo hambúrguer de verdade mesmo. Olha, não aí, é fake. E fala inglês melhor que o filho do Bolsonaro aí. É, cara. Mas então, dando sequência aqui, a gente tem outro e-mail, né, Flavinho? Opa, tem sim, do e-mail do Flaviano Freitas, do Cast 75, 30 fatos sobre Tokusatsu. Oi, sou o Flaviano. Vamos ver se acerto agora. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Acertei, né, Team Blue? Vamos. Finalmente. Vamos pro cast. Falar sobre o Tokusatsu é sempre bom. E a participação do Danilo é sempre muito legal. O Neilson, como sempre, mandando muito bem. O que dizer do melhor host do... Parabéns a todos. Que eu só não entendi aí esse negócio do host. Que eu também não entendi. É o que dizer do melhor host do. Do quê? É, mas... Do quê? Eu não entendi o contexto que ele. Nem eu. Sabe? Mas. É. Mas agradeço. Depois você manda um e-mail aí, Flaviano, explicando o e-mail que você mandou. Ele faz essas coisas de propósito pra dar um pouco mais de destaque no e-mail dele. Né, pra você ter chamada no e-mail. É, é um pilantra. Aí jogou a sementinha, agora os dois rostos vão dizer quem é o melhor. É, ficar... é, talvez seja isso mesmo, safado. Mas então, a gente, continuando aqui, a gente tem um e-mail do Jefferson Silva, que mandou aqui sobre o cast 115, sobre o cast 15, que é o Mamonas Assassinas. E ele diz o seguinte: começa meu e-mail com uma frase para refletir. Imaginem só como é o sexo dos elefantes. Mamonas Assassinas, uma banda que é impossível não lembrar com um sorriso no rosto. Lembro que tinha uma fita que meu irmão copiou pra rua toda. Meus primos e amigos. Uma banda que com tão pouco tempo na mídia conquistou o Brasil, se tornando um grande hit como jamais foi visto no país. Me lembro de como a morte deles trouxe para todo o Brasil um sentimento de vazio e tristeza, de como até hoje fico imaginando que músicas será que eles iriam trazer para nós, para nos alegrar. Mas como Edu disse, eles cumpriram o propósito deles e passaram deixando muita luz e alegria que são eternas, que serão eternas. Para concluir, gostaria apenas de dizer que nesse tempo que tenho acompanhado o Machine Cast, seja maratonando, seja acompanhando os lançamentos ou pelo Telegram, vejo o carinho que vocês têm em fazer esse trabalho e gostaria de agradecer por serem nossos guias em incríveis viagens no tempo. Mesmo não conhecendo vocês pessoalmente, ao ouvir os casts, sinto como se fôssemos velhos amigos, coisa que nunca senti ouvindo outros casts com a mesma temática que costumo acompanhar no passado antes de conhecer o Machine Cast. Novamente, um obrigado e até a próxima viagem no tempo. Oh, muito obrigado aí, meu caro Jefferson. Né, cara? Mamonas, poxa, tá cravada a ouro aí na história do país. Não tem jeito. Agora eu fico na dúvida se esse Jefferson é o Jefferson mesmo, ou se é o ladrão que roubou o celular dele. Cara, eu acho que deve ser o Jefferson mesmo, porque o ladrão tava ouvindo do Street Fighter que ele falou. Ah, né? É isso mesmo, né? Se fosse e-mail pro Street Fighter, era o ladrão. Aí era o ladrão. Abraço aí, Jefferson, e mais sorte no futuro aí, cara, que os caras não roubem mais teu celular quando estiver ouvindo o cast. Tiblu, a gente tem mais um e-mail aí, dobradinha, né? Olha só. É, dobradinha do Flaviano Freitas, olha ele aí de novo. No cast 76, o que eu fazia com o real, não é isso? Ou eu fazia com o real? Tanto faz. Colocou tá. Eu fazia com o real, né? Se tá errado, ele errou. Se tá certo, ele acertou. Exato. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha ele aí, ó, sempre dando aquele conferida no bingo, né? De tudo. Eu fazia com o real. Tempo bom que não volta mais. Eu vendia picolé na minha cidade. Tinha que vender para ajudar em casa. Mas quando sobrava algum troquinho, eu fazia festa. Havia um biscoito tipo Mirabel. Ai, biscoito, hein? Tá certo. É um biscoito, pô. Mas que vinha em sacolinhas igual a sacola de pipoca. Esse troço se chamava Piquito. Não, Piquitito. Ah, é Piquitito. É. Ninguém se lembra desse troço que vendi aqui. Será que eu fui abduzido e ninguém me avisou? Ou eu fiz uma viagem no tempo e não me lembro? Porque eu me lembro e ninguém mais lembra desse troço. Nem na internet achei algo sobre esse troço. São memórias plantadas na tua cabeça. Vai ver que ele sonhou uma vez quando era criança que tava comendo um piquitito e ficou da pra sempre. Ou isso é uma mensagem subliminar pra pedofilia. Eita. Pega aqui no meu piquitito. Mas às vezes pode ser aqueles, tipo, produtinho regional, né, cara? Que não. Só na região ali. Exatamente. Como é saco tipo de pipoca, devia ser, ó, a produção caseira de alguma pessoa lá que vendia, né? Pode ser. Eu gostava muito e sempre que dava eu comprava. Era 25 centavos. jogava 10 fichas em um fliperama que tinha aqui perto. Essas são as lembranças que eu tenho do que fazia com o real. Ou não, né? Ou não, né? Pois tem esse troço que ninguém se lembra. Pô, e ele morava num lugar que a ficha era barata, hein? Porque com um real ele jogava 10 fichas, quer dizer que a ficha era 10 centavos, cara. Caraca. Nossa, que conta, hein? Que conta, Edu. Porra. Uhum. Não, porque a ficha era, geralmente era 25 centavos, é, 50 centavos. Geralmente 3 por 10, 25, exatamente. Né? Então ele jogava lá a fichinha de 10 centavos, aí, pô, barato, velho. Que joguinho que deve ser? Pô, deve ser o Street Fighter de rodoviária, né, cara? Então, dando sequência aqui, agora a gente tem um e-mail do Alexandre Marcos da Costa, que agora tá com o nome completo pra satisfazer o Tim Lupo. Melhor ouvinte, nome mais bonito que existe. E ele mandou aqui sobre o cast Red Manchete. Ele diz o seguinte: fala, Machine Casters, o que falar da manchete sem ser chamado de manchetossauro? Eu vi esse termo aí das pessoas que estão reclamando do novo cavaleiro da Netflix lá. De manchetossauro? Aham, uhum, manchetossauro. Bom, desde os animes, novelas, tokusatsu, até o final do canal, foram 16 anos de muita alegria. Dos meus 10 anos até os meus 26, a Manchete me acompanhou e minha falecida mãe assistia comigo todos os programas. Foi um cast muito emocionante para mim, pois, repito, foram 16 anos de muita alegria. Um grande abraço a todos. Até mais. Um grande abraço aí, caro Xande. Não vou falar outro nome não, para não satisfazer o ego de ninguém. Não, mas... mas vamos dar continuação aqui. Então vai lá, Flavinho. Temos mais um e-mail aí. Temos do Sanderson Barros. Ele escreve aqui, ex-espada. Deve ser sobre o Espadas Nostálgicas, né? Provável. Provavelmente. Ele diz: cast de tema inusitado e muito massa. Claro que a espada que mais foi citada... Ah, Flavinho. Ele não escreveu ex-espada. Ex-espada, igual você falou. É porque ele já sabia que você que ia ler, então ele já escreveu espada. Ah, tá. Espada, né? Deve haver que ele já... Já botou no futuro, já. Ele tá viajando no tempo também. Ele viajou na leitura e já falou: Flavinho, que valeu, já vou escrever em carioquês. Pô, aí o carioquês veio X, eu falo X, né? Não falo ex. Aí ele bota. Ele fala assim, ó: cast de tema inusitado e muito massa. Claro que a espada que mais foi citada foi a flamejante Burn of Pauta. Como é que é o nome da espada? Burn of Pauta. É que o pessoal lê muito. Cortador de pauta. As espadas citadas, a Soul Edge foi massa, pois nem sabia que o nome do jogo, na verdade, da espada. Que o nome do jogo, na verdade, é o nome da espada. O Sabre de Luz é ok, bem óbvia. A Gunblade é massa, mas a do Cloud é mais icônica. Aquele trambolho é mais icônico. O que que eu falei? Que ele tinha a espada do Cloud, é mais legal. É. Todo mundo fala. É. A espada justiceira, televisão, além do alcance, é claro, televisão, né? O cara vê tudo. Televisão, além do alcance, é clássica, junto da espada do He-Man, no fundo. São os mesmos desenhos. No fundo, He-Man e Thundercat é o mesmo desenho? Caraca. Eu acho que Thundercats tá mais pro mesmo nível de produção ali do Silverhawks, dos outros ali, né? Que é justamente a mesma proposta, só muda ali os personagens. Desculpa, mas comparar o Thundercats com He-Man é um sacrilégio, cara. Thundercats é muito mais profundo e tem muito mais lore do que He-Man, pelo amor de Deus. Nem se compara. Mais feito. A produção também é bem diferente, né, cara? Porra, nem se compara. E por fim, a Quebrar, do Samurai X, deve ser Sabakatou, né, e o corretor deve ter trocado pra Quebrar, né? Ou ele traduziu e colocou aí. Ah, mas por fim, a Quebrar do Samurai X. Já era esperado. Tá no nome dela. É por causa que ele fez uma piada. Porque essa Sabakatou quebra no desenho. Ah! Será que é isso? Aí, é, porque ele fala, ó, e por fim a quebrar do Samurai X já era esperado, tá no nome dela, é Sakaba à toa. Sakaba à toa. Tipo, Sakaba à toa. Se acaba à toa. Sakaba à toa. Falou, senhor doido. Aí, valeu. Valeu, Sanderson. Valeu, Sanderson. Vamos continuar aqui. Agora temos o e-mail do Alexandre Marcos da Costa novamente. Emplacou o segundinho aqui. Que lindo, é, nome. Viu? Não, viu, ouvinte, ele, viu, ele esqueceu, ele já falou, entendeu? Ele falou que não ia falar o nome do cara. É. Não, é, porque... é porque é só pra referenciar que é a mesma pessoa, entendeu? Igual quando a gente fala de um certo. De um certo Jorge. Aí. O Tibu sempre questiona por que a gente fala, é, pra, né, é um nome muito comum. Alexandre é comum. Marcos é comum. Se não falar Team Blue, ninguém vai saber que é Marcos. Ele manda aqui um e-mail sobre os mestres da cultura pop e ele diz o seguinte: fala, Machine Casters. Eu acabei de ouvir o cast sobre mestres e eu sobrevivi a ouvir dois casts seguidos. O mestre Shifu do Kung Fu Panda também é um bom mestre. E sim, os mestres citados são todos ótimos. E esse cast merece uma parte 2. Um abraço a todos. Grande abraço então, Alexandre. E com isso chegamos aí ao finzinho dessa leitura de e-mails e comentários. Espero que vocês tenham curtido até aqui. Não se esqueçam que se vocês quiserem aparecer por aqui, vocês precisam mandar um e-mail para nós ou fazer igual o nosso padrinho, o Albeck, e contribuir com a gente lá, que aí você também vai ser citado aqui. E fazer também lá, ó, o Albeck lá ouve os casts antes deles irem pro ar, ele pode até mandar e-mails antes dos casts chegarem aí, ó, tá vendo? Vocês estão ficando pra trás. É. Faz igual o Albeck aí, que vocês vão deixar de ser Rubinho. O Albeck hoje tá ouvindo o cast 150, olha aí. Olha só, rapaz. E cara, 150. Porra, que estrada. Né, gente? Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham curtido até aqui. E nos vemos aí na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu! Tchau! Valeu. Off Topic. Cadê aquele boi do Flávio que não chegou até agora? Vai cagar, só vive cagando. A natureza chamou, tá aí. Botou aqui, chamou, a natureza chamou. Na hora da gravação, tu já viu isso, Alisson? Não, sempre, na hora da gravação, vez, tem que cagar. Não, toda vez ainda. Toda isso vez. Isso que é o pior. É. E aí? Bom? Bom demais? Quem que é? O ED. Do filhote. Ah, tá. É o maconheiro, né? Hein? Aí não, hein? Não é ele que é o maconheiro? Esse termo é nunca foi usado. Ah, é. Nunca usamos. Nunca usamos usuário de erva. É. Seja mais cuidadoso. É, cara. Rapaz, maconheiro é uma tá coisa criminosa. Que a Polícia Federal baixa aqui na minha casa, assim, do nada? Não, na hora, nada assim, contra. O maconheiro. Não. Nossa, que coisa feia, cara. Chegar na casa dos outros. Chegar na casa dos outros, sentar no sofá, abrir geladeira e dizer, cadê o maconheiro? Não chegou ainda? Caraca! Queria perguntar um negócio pro Fiote se ele utiliza substâncias psicoativas antes de gravar. Lógico, pô. Não precisa nem perguntar. Não precisa. Não precisa. Não precisa porque... de alucinógenos, não, que ele já vem viajado já, mano. Uma vez eu fiz isso antes de gravar, cara, não ficou bom, cara. Eu não consegui raciocinar. Olha só, pra te ver a diferença. Você vai sentir em casa. Você vai sentir em casa com ele. Ô, Nilson, vai cagar. Ô, Nilson, o Anderson mandou foto pra mim lá da frente da casa dele lá, que os fios estavam tudo pegando fogo, e disse que perguntou onde é que eu tava. Olha só que filha da puta. Ah, como é que você mora muito longe. É, eu falei, eu tô aqui, tô jogando ele. Estranho. Prova onde é que você tá, tá horário. Filha da puta. Ele mandou nos e-mails dizendo que deu risada quando tu me chamou de Mudiares lá com o ouvido, com o chip no ouvido. Ai, ai. Pô, esse pessoal do fliperama de boneco aí tá invadindo o que? Já veio o Machado, agora veio o Ellison, daqui a pouco vai vir o Alejo já veio já, né? Chamar os outros que é bom nada, né? Não, isso daí é... Pessoal aí é bem assim. Esse pessoal dos outros cast é bem assim. Eles só gostam de participar, não convida os amiguinhos. Ah, quem falou que a gente gosta de participar? A gente vem por obrigação. Ô, porra! Né? Onde é que é? Eita. É banir, bloquear. Ô, Flávio, por que que tu não caga antes de gravar, cara? Porra, a natureza chama na hora. Ah, não, tu tá de sacanagem, cara. Porra. Quando era 8h30, tu cagava às 8h25. Agora é às 8, tu caga 5 para as 8, cara. É, cheio da doideira. A natureza que chama, cara. O chamado da natureza não já pode ser negado. Já sei o que eu vou fazer, Nilson. Semana que vem eu vou dizer pra ele que mudei o horário, vai ser 7h30 o horário. E aí ele aí vai lá ele cagar, vai, é vai, às 8. É. Vai ficar meia hora esperando. Pau nos olhos. Flavinho, você trocou o sabor do Activia? Porra, você comeu um negócio desse aí, fodeu. Vai sair até pelo nariz, mano. Você comeu um negócio desse aí. Alguma dúvida? Alguma dúvida do tema pra gente começar? Ah, o Edu já tirou a dúvida já? Não, graças a Deus ninguém perguntou nada. O medo do ban foi mais forte. Não, velho, é porque eu só tenho dois jogos pra falar. Falei que eu só zerei dois jogos. E por que tu não avisou que tu não tinha jogo pra gravar pra me convidar outro filho da mãe pra participar? Em vez de tu ficar aí fazendo número. Mas ele é fominha de gravação, pô. Ele gravou de futebol sem ter jogado futebol. Ele não gravou. Eu tenho mais jogos pra falar. Só que eu quero falar dos dois que eu zerei. Os outros eu não zerei. Caraca, ficou. Team Blue caiu? Acho que caiu. Voltei, é que eu falei Starhead, ela veio ver se eu tava chamando ela. Ai, ai, ai. Então tá. Então tá, isso aí então, gente. Quem quiser sair tá liberado. Quem não quiser, azar, vai ficar aí sozinho. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Um abraço. Alisson, brigadão, cara. Obrigado. Valeu, mano. Tamo aí. Certo, ó. Tchau, pra vocês. Valeu, gente. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.